Não, não, porque... Tem alguém estourando aí. Acho que deu um grito aí. Quem que é o estourado? Foi eu não. Que é o arrombado. Que é arrombado. Que é um afrouxado. É, tem um que tá frouxo aí, não, é verdade tá mesmo. Tá meu não é, meu... Dá um grito pico. Aí, Bruninho. Ah, agora não, você... Não. Bruninho grita, vai... Tá arrombado. É o rei. Alô, alô, alô, alô, alô, alô. Agora essa parte você corta e coloca na parte do sobre. É, e você olha aqui como é que tá saindo o seu volume. Só o meu que é baixo. É. Fala mais pertinho. Vai dar seu cu, Barney. Ah, punheteiro. Barney. Punheteiro. É. Vai lá, Bruno. Cara, tem aquele bêbado ou aquela bêbada. Atrapalhando, cara. Vai tomar no seu cu, Bruno. Não sai daqui, você tá Fofix, chato, Fofix. Seu Nono, bota a ordem na casa, filha seu da puta. Pronto, chupa pior. Aqui. Fala logo. Posso falar agora? Lambe o umbigo do vô aqui. Lambe o umbigo do vô aqui. Que nojo, cara. Lambe o umbigo do vô aqui. Você depilou hoje? Lógico que não, né? Ainda tá com uma coberta no umbigo. Tá suando aí, né? Nas dobrinhas. Que nojo, cara. Você é chato. Você é chato. This is a suspicious person. 4423 live, we'll get the mobile station. Group of guys in an old Cutlass. I guess an off-white in color parked in a parking lot for a long time. Watching the clerk. Can we rest? Let the carnage begin! Hoje o Tosco Chanchada Podcast vai falar sobre os seres humanos que todo mundo odeia. E não é preconceito nosso. Quem? Os corintianos? São Paulino. Argentino? Não são os gays também. O Dunga? O Dunga? O Dunga? Não, não. Longe disso. Mauruense, certeza. Verdade, verdade. Mauruense. Não, hoje o Tosco Chanchada Podcast vai falar sobre os chatos, e não é aquele chamado piolho de pubis. E também conhecido como Mi Queen. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Aqui é o Hendrix. Aqui é o Bart, eu acho Vinícius chato. Quem quer saber da sua opinião? Aqui é o Bruninho. E aqui é o Alemão. E aqui... Meio chato do caralho. Fala, seu Nono. Não. Filha da puta. Tá meio louco hoje, meu irmão? Não. Ele tá constipado, é por isso que ele não. Tá... Não! Tá cagado. É tido, velho. Comi muita goiaba. Ele tá com fraldão cheio. Comi jabuticaba. Vamos pros e-mails, daqui a pouco a gente volta com... Ai, é? Com... Perna comeu paçoca, hein, seu novo? Fica esperto. Na reta dele, ó. Por que tá com essa caganeira, né? E-mail, e-mail, e-mail, porra! I am Tosco Meio. Mandou o e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou o e-mail pra mim. Mandou o e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. Olá, pessoal do Tosco Chanchada Podcast. Aqui é o Arthur do Lecast, e eu realmente concordo com essa teoria que Judas não foi um cara tão mal assim. Eu concordo naquela parte de dizer que a profecia precisava ser cumprida e alguém precisava cumprir ela, e Jesus induziu Judas a cumpri-la. E pior ainda, se você pensar que Jesus é um cara que às vezes pode prever o futuro, ele sabia que Judas ia se matar depois disso. É. Então, Jesus pode ter manipulado ele estilo Evil Locke, né, pra ele se matar. Estranho isso, né? Segunda coisa, uma coisa que sempre falam sobre Pedro. Que Pedro negou Jesus 3 vezes no mesmo dia. Cara, é uma questão de sobrevivência. Quem que ia falar, ah, eu sou o apóstolo de Jesus, por favor, me deixe batadas em praça pública e me pregue numa cruz do mesmo jeito que ele? Ah, porra, você acredita no cara, velho. Mas você também não precisa morrer, não, porra. Ah, tô louco. Então é isso. Estou ligadinho no Tosco Chanchada Podcast. Yo, yo, yo, motherfuckers! Yolei! Beleza, senhora do alemão, começando mais. Nossa, deu uma embromada na língua agora, né, bicho? O pênis longo picou a sua língua? Ui! Não, né? Sessão de e-mails do Tosco Chanchada Podcast, rapaz. Opa, estamos aí pra isso. Episódio 33, Jesus Cristo. Uma biografia. Briocografia. Não dá pra falar. Episódio controverso, hein, senhor alemão? É. Ah. É. Tinha quieto, né? Ah. Bom, a gente sabia já, né, perna? Que mas... nós estávamos mexendo com o vespeiro, né? Um cacho de abelha. Mas enfim, né? Não tem problema. Usamos o nosso espaço, ui. O seu, né? É. Bom, antes da gente falar dos e-mails e comentários, a gente tem uma dica pra falar aqui pros ouvintes do Tosco Chanchado e que acompanham também o Fast and Fuck, porque o Fast and Fuck não tem o mesmo número de downloads dos episódios normais, sabia disso? Tem mais? Tem menos, rapaz. Ah. Isso quer dizer que nem todo mundo ouve o Fast and Fuck. Miseráveis. Por isso nós vamos mandar ver aqui... Mentiroso. Caluniador. Qual que é o nome aí, alemão, do novo quadro que vai rolar no Fast and Fuck? O novo quadro do Fast and Fuck é os 5 Minutoscos. Oi, do que se trata, alemão? Nos 5 Minutoscos, escolheremos a dedo um ouvinte para participar de uma entrevista de 5 minutos no Fast and Fuck. E sem cortes, hein? Você falará o que quiser e não cortaremos, só se você falar mal da gente, que a gente vai cortar o seu pescoço. Não vai nem ao ar, né, na verdade. Não. Mas você vai ter aí os seus 5 minutos de sucesso aqui no Tosco Chanchada, porque Tosco Chanchada também é sucesso. Ou... pelo menos na gente, fodosfera, né, cara? Na fodosfera que acabamos de criar. Tem 5 membros, os 5 do Tosco. Então como é que vai funcionar? O primeiro ouvinte que estiver ouvindo o episódio 34, né, este no caso... Este. Vai lá e deixa um comentário. Eu quero participar dos 5 Minutoscos. É. Mas tem um pré-requisito, né, alemão? Claro, claro. Além de ser mulher e bonita. E mostrar os peitinhos, mostrar né? Peitinho. Webcam. E bumbumzinho. Não, os pré-requisitos são o seguinte. Você tem que ter aí pelo menos uma conexão que dê pra usar o Skype. É, se você tiver um modem 56k, morra. Sem chance. Morra agora. E você tem que ter um microfone aí pra poder participar, né, da entrevista. Vai ser jogo rápido. Vamos ver quem que vai estrear essa bagaça, nossa, hein? Nossa, eu não quero nem ver, cara. Socorro. Por isso, não perca tempo. Vai lá no post do episódio 34 e deixa seu comentário dizendo eu quero participar dos 5 Minutoscos. Lembrando que se você for o escolhido no próximo 5 Minutoscos, você estará automaticamente excluído do sorteio. É. Sorteio você... não, né? Porque não é sorteio. É, da seleção aí, né? Se você participou uma vez, aí só daqui a alguns anos aí... você vai sentir o ganso escolhido. Excluído da seleção. Ui. E a camiseta das pomadas Ring of Fire tá pra sair? Isso, quem tiver na fila aí pode mandar o e-mail pra gente já reservar a sua. É, ainda não sabemos o preço, mas em breve vamos divulgar aí pra vocês. Nada que R$80 não pague, né? É, fácil, fácil. Fora o frete, né? Lógico, você estará usando uma marca famosíssima e de alta qualidade. Qualidade. Vamos agradecer, então, a galera que comentou no episódio 29. Eu olhei 29 comentários, cara, e achei que nós estávamos no 29, mas, na verdade, é o episódio 33, alemão. Problemas na cabeça da pessoa, né? É, acontece. Vamos agradecer ao Matheus D. D, se ele dá, o problema é dele. É. Ao querido Torinho, que sempre está por aqui, né? Ao Wesley Pires. Vamos agradecer também ao Terêncio, que tem nome de matador da época de Lampião. Socorro! Ao Jim. Jim. Então, beleza, Jim. Vamos agradecer também ao Leal HC. A Judeluca. E a Queca. A Queca ficou brava aí, rapaz. Por quê? Porque ela disse que... Porque você falou aquele negócio que só quem manda e-mail é que é legal. Ah, quem manda comentário é vagabundo, né? É, quem manda comentário é vagabundo e tal. É, isso aí. Tem também o... O Agiota. O QJota. Ao Luciano com dois S, muito bizarro isso. Só cara. Pode ser sacanagem só. De quem registrou esse nome, mas verdade. Enfim. A Gabriela, que daqui a pouco a gente vai ler um e-mail dela. Olha! Ui! Agradecer também ao Delacqua. Ao Almighty. Ao LR Maru. Ao Igor Lins. E ao Léo, com dois Z. Ao Alexandre, que é o irmão da Vanessa. Agradecer também ao Marlon Master, mestre não sei do que, né, cara? Pois é, rapaz. Ao Carlos Fran. E ao Bruno Elias também. Tem também o Guilherme Bermel, é isso? Deve ser, né? Bermel, sei lá. Uhum. Ao Resnov também. E ao Nori. Que ele fala aqui sobre o documentário Zeitgeist. Já viu, cara? Nunca vi. Vale a pena ver que tem muitas coisas. Pra quem gosta de teorias das conspirações aí, uhum. Tem muita coisa interessantíssima aí, cara. E ele cita aí, alemão, uma parte que fala, acho que logo no início do documentário, sobre a história de Cristo, né? Que pode ter sido um plágio aí, rapaz. Do quê? Que, na verdade, de outras histórias aí que são parecidas ah, e tal. Ah, sim. Ah, a gente falou sobre isso um pouquinho, né? Alguma coisa. E pode ser que o Cristo, na ideia dele, assim, na ideia do documentário, nunca tenha sido... Nunca tenha existido, na verdade, né? Entendi. Valeu a toda a galera que comentou. Não perca tempo. Você também dê uma de vagabundo e comente lá. Aliás, falando em vagabundos, tem o Toscochete pra você que gosta de ficar perto de gente desocupada. Gente interessante. Bonita. Gente descolada. Oh, yeah. Como é que faz pra acessar, alemão? É... Não faço a mínima ideia. Para você acessar o Toscochete, né? Você clica lá no link logo acima do site do Tosco Chanchada, tem um link. Que se chama? Toscochete. Olha, rapaz, coincidência. Você vê, né? Você vai ser redirecionado a uma página, onde tem um cadastrozinho lá e tal, e você vai conversar com os toscos. Pelo MSN. Oh, yeah. Oh, baby. Vamos para os e-mails então, senhor alemão? Vamos, gente séria falar agora. Agradecer ao Terêncio que mandou uma piada aí sobre o Jesus Marley. Terêncio. Será que é nome dele mesmo, cara? Ah, deve ser, cara. Terêncio. Vamos agradecer aí ao Luiz Gustavo Nogueira que mandou e-mail pra nós. Aliás, alemão, muitos e-mails apimentados aí, pessoas das mais variadas opiniões a respeito do assunto, né? Claro. Algumas então, nervosíssimas, né? Algumas ficaram bravas e tal. Esse que a gente não vai ler, principalmente. A gente não vai se queimar por causa de vocês. Tem também o e-mail do José Júnior, que olha. É o Zé é o mesmo. Você lembra desse cara? Eu lembro, é o mesmo, né? É o mesmo José Júnior, cara. 24 anos, assim diz ele. A idade duvidosa. De Barueri, São Paulo. Isso. Fala aí, negada tosca, sobre o episódio 33, Jesus Cristo, uma biografia tosca, tenho algo a dizer. Sobre os reis magos, reza a lenda que eles foram contratados pelo rei Herodes para descobrir de que forma o rei, entre aspas, né, viria. Em sonho, o anjo avisou os três que encontrariam Jesus nascido no lugar que todos já sabem, e deviam voltar para Herodes para dar as informações recolhidas. Mas no sonho, o anjo disse para eles seguirem o caminho para a cidade mais à frente. É o anjo mentiroso. É. Sobre a passagem do camelo no buraco da agulha, existe uma versão que diz que a agulha era uma pedra muito famosa naquela região, que tinha um buraco na parte mais alta, e um camelo nunca conseguiria passar sozinho por aquele buraco da agulha. Portanto, era mais fácil um camelo passar por lá do que um rico entrar no reino do céu. É, as passagens do Cristo também, assim, era, o cara falava meio que em parábolas, né, cara? Então... A interpretação vai de cada um, né? É estranho, né? Mas enfim... Sobre a história do passarinho ressuscitado, tem também a versão de que ele estava fazendo não sei o que e não sei onde, e encontra um passarinho morto e questiona Maria sobre a morte. E a explicação dela é de que Deus decide a hora e o que deve morrer. E ele, não entendendo, tinha menos de 9 anos, chorou, abriu as mãos e o passarinho voou. O comentário sobre que Deus jogava no povo do Antigo Testamento o que tinha nas mãos, piolhos e etc. Foi foda. Não sei se acrescentei algo, pelo sim, pelo não, foda-se, vocês são fodas, abraço e continuarei. Ligazinho, você não acertou nada, Zé. Zequinha. Abraço ao Zé, que é fãzaço mesmo, Tosco Chanchada, cara. Acrescente o meu pau no seu buraco de agulha, Zé. Que pariu. Abraço também pro Kio Caio César, que terá seu e-mail respondido pessoalmente. Ele passou um feedback cabuloso aqui, rapaz. E bravo, nós também gostamos de ouvintes assim também, que dão dicas, fazem críticas construtivas aí a respeito dos episódios e tudo mais. Isso é bacana também, claro, cara. O Kio Caio César, que é um dos ouvintes mais antigos do Tosco Chanchada e mais assíduos também. É, cara, e assim que sai episódio, o cara já baixa lá. Tá certo, ele. Oh. Depois não sobra pros outros. Tem também um e-mail aqui que a gente não vai ler e eu vou falar por quê, que é do Leonardo Amorim. Ele é aluno do Zé. E ele fala uma coisa que totalmente sem... Vai de mal a pior. Sentido, cara. Ele fala de uma tal de Camille que tem tesão pelo Zé e que tem uma professora lá que é gostosa e tal, não sei o quê. Rapaz, acho que a gente não deve se envolver com isso não, hein, Não, não vamos ler não, que ele falou também que o Zé devia estar pensando antes de escolher essa profissão. Porque... não vamos ficar lendo essas coisas não, né? Abraço pro meu amigo Fabrício, daqui de Marília. Fabrício, camaradaço aí desde as antigas. E ele adora quando a gente zoa o pessoal de Bauru, não sei porquê. O pessoal de Bauru, super gente fina. Abraço aí pro Guizão e pra Dani lá do DaniCast. E ele pediu, Alemão, pra você mandar um recadinho pra ele. O que ele pediu? Rapaz, eu acho que é pra ele ficar aquele esquema lá que a gente sempre fala. Ai, Fafá. Fica ligadinho, Fafá. Puta que pariu. Valeu, Fabrício. Abraço pra você e pra toda a família, beleza? Temos um e-mail aqui também de uma pessoa muito séria chamada André Nunes. Antônio Nunes, deve ser, né? Não, é André mesmo. Antônio Nunes. André Nunes. Aí ele diz: e aí, povo tosco chanchadeiro? Foderástico o tema. São verbos que eu não entendo, coisas que eu não entendo. Queria dizer que gosto do Jesus, principalmente nas partes em que ele era questionado quanto ao seu ensino e ele, por sua vez, sempre tentava responder com uma patada, não deixando brecha para perguntas. Eu não entendi o que ele pariu. Aquele cara rápido e rasteiro, quase as perguntas, assim, a galera pergunta as coisas pra ele e já tinha a resposta na ponta da língua. Bom, aí ele diz, deve ter sido uma dor do caramba ser pregado na cruz. Imagina. Que bosta, né, cara? Comentário infame, né? Queria ver a reação das pessoas quando vissem Jesus com aquele violão, o livrinho de Silvio tocando Legião Urbana e falando paz e amor. Ah, foi do Jesus Hip que a gente citou, né? Jesus Hip. É porque tá sendo hip lá em cima, né? Na cruz. Acho que a parte da adolescência de Jesus não tá na Bíblia, porque, como vocês disseram, ele devia ficar brincando com os poderes. Aí, é praticamente um super saiyajin, né, cara? E ele dá um exemplo aí, cara. Exemplo. No esconde-esconde, quando quem batia a cara achava Jesus e os dois começavam a correr pra bater cara, Jesus, vendo que não ia chegar primeiro, soltava um raio na bunda do maluco. Um raio, cara. Acho que é o Ken, o Jesus. Hadouken! Né? E enquanto ele agonizava Jesus e batia um, dois, três, Jesus. Já que só ele salva, né, cara? O último salva todos também, né? E tinha umas variações aí, né? É, tipo, ele podia fazer terremotos, levantar a saia das meninas, dependendo da situação. Olha que coisa, né, cara? Sabe o que eu vi outro dia? Logo depois que a gente gravou o episódio, fiquei até triste, porque eu podia ter falado isso, né? Que não teve nada da adolescência de Jesus, porque foi uma briga terrível dele, do José e da Maria, pedindo pensão pra Deus, cara. Pariu! Já que José não era o pai verdadeiro, né? Então assuma aí, cara. Que bizarro, né, cara? Demais. Tem também aí o e-mail do Eduardo Costo, 31 anos, São Paulo. O ouvinte mais acabado. Rostinho de 63, né? Ele diz o seguinte: olá, pessoal. Bem, na verdade, não era difícil descobrir o tema deste cast, que é a idade de Jesus. Espero... Espero que vocês não tenham recebido protestos do pessoal que olha pra tudo desconfiado. Não, não. Achando que estão falando mal sobre o que acreditam. Porém, entretanto, todavia, considero o cast não ofensivo e foi bem interessante. Afinal de contas, um livro com inúmeras versões para os fatos ocorridos é bem complicado de saber qual é a verdade e se ela existe realmente. Estou louco para escutar um cast menos sério do Tosco. Abraço a todos e nos vemos no chat. Aí, outro desocupado, vagabundo. Abraço, Eduardo Cos. Fica ligadinho no... Tosco, chanchada. Hoje você não me pegou. Eduardo, se você quer um cast sem compromisso, sem nada sério, você está no lugar certo. Eduardo. Tem também aí, alemão, um e-mail da Ana Paula Lucena, lá de Manaus, cara. Mora perto, hein? Terra de Senhor Seu Panda. Jesus. Logo ali. Ainda bem que não conhece ele, né? Nossa, cara. Pensou, tomara que cara. Não, né? Senão ia ser uma tristeza pra ela, né? Melhor conviver com os índios, né, cara? É. Do que com o Fernandinho Beiramar do Agreste. Do Agreste. Amazonense, né? É. Fala, Toscos. Aqui é a Ana Paula, moro em Manaus e sou a mais nova ouvinte do Tosco. Seja bem-vinda. Se a Ana Paula tivesse a voz que tá falando. Falando, cara. É. Fala aí, sou Ana Paula. Fala. Sou Ana Paula. A gente ainda vira omba da Ana Paula. Ai, ai, ai, socorro. Queria parabenizá-los pelo podcast muito foda, que sinceramente está bem perto de se tornar the best podcast of the world. Oh, yeah. Com esse humor cinza e descontraído. E cinza, né? Porque não é nem negro nem... Sabe qual que é, né? Entendi. O que é totalmente diferente dos outros podcasts que aparecem mais uma leitura de spams. Caralho. A gente já leu o spam aqui. Ah, é verdade. Continue assim. Bye, pessoal. Adoro vocês. Valeu, valeu, valeu. E-mail de Gabriela Jaloto, a teóloga do Tosco Chanchada Podcast, senhor alemão. Teosóloga. Bom, ela diz o seguinte... Então vamos lá. Nossa, tão bom relembrar os tempos de catequistas. Como a Gabriela saiu da catequizamento para a macumba, cara. Nossa, cara. Que, não dá pra entender como a pessoa, de repente, vira macumbeira, né? Cara? É, curte, né? As pessoas mudam os caminhos, isso é normal. Bater um tambor, né? É, normal. Ssobre a anunciação. Ficou muito confuso. Ora, achei que vocês falaram da gravidez, ora do nascimento. É, nós viemos pra confundir, não pra explicar, né? A gravidez foi anunciada somente a Maria, que no caso estava na casa de Raquel, sua prima velha, e grávida de um marido quase moribundo. Olha, grávida de um marido. Depois a gente complica. É. Como que a mulher tá grávida de um marido, cara? Ela ia ser mãe do próprio marido. Isso é uma putaria lazarenta, cara. O que me leva a desacreditar é que Deus lançou esperma pra tudo quanto é lado, mas isso não vem ao caso. Praga do esperma, né, cara? Então o que ele tinha na mão na hora? É. Alguém um dia disse, eu quero que o mundo acabe em porra, né? É, tá aí, cara. Isso, seria isso uma profecia? Pode ser, cara. Medo. Quando ela voltou e contou pra José, ele ficou meio putinho, com razão. Então a única coisa que o anjo fez foi ir até ele e dizer, traduzindo no bom e velho português: porra, José, cria aí o filho do cara. Maria tá de boa. E José, como todo bom corno, com medo de umas 10 ou 12 praguinhas, aceitou. Já do nascimento, José, quem é anunciado, pois deixou Maria sozinha enquanto foi procurar um estabelecimento para passarem a noite em Belém. E nada como estar sozinha para entrar em trabalho de parto. Daí o anjo corre lá e avisa José. Imagina o calor que não tava lá em Belém. Para. Agora sobre o primeiro milagre. O Perna diz que Jesus começa a fazer milagres depois dos 30. Mentira. O primeiro milagre, se em registro bíblico, é que quando ele ressuscita uma pomba no quintal de sua casa, não me lembro muito bem a idade, mas é por volta dos 5 anos. Tem isso na Bíblia, cara? Então você, por favor, mande a referência bíblica a respeito desse milagre dos 5 anos de idade. É, também não conheço. Essa passagem é vista em alguns filmes, creio que até mesmo nesse último do Mel Gibson. Fato que deve ter servido de base para a tradução que relata a pomba de barro. Provas. Ah, a minha versão de que ele ressuscitou pra ver o passarinho é bem melhor. Ele matou o amiguinho. É verdade. Bem mais interessante. O fruto proibido, que em nenhum lugar é dito como maçã, isso é verdade. Em algumas releituras é colocado como árvore da sabedoria, mas data por Deus mais ou menos assim. Olha, ali tem o conhecimento do mundo, mas pessoal, pensa bem, eu lhes dou o que precisarem, não precisam de mais nada. É mais ou menos como os políticos tratam a educação pública. Entendi essa, mas enfim. Não acrescentou em nada. É, a Gabriela também tem hora que fode, né? É, vamos cortar essa parte, é. Não tem nada a ver, perto. Bom, a Gabriela escreve uma caralhada de coisa que a gente não chato vai ler pra mais. Caramba, chato cara. Pra cacete. E enfim, Gabriela, vai procurar o que fazer. E fica ligadinho no Tosco Chanchado Podcast. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, como faz, Alemão? É muito simples. Você precisa mandar um e-mail pra gente. Viado. Pelo email@toscochanchada.com. Siga-nos no Twitter. Uma renca de gente que faz parte dessa trupe, que se mete em várias enrascadas. Oh, yeah. Meio Sessão da Tarde, né? Igualzinho, cara. Você já pensou em trabalhar lá? De... Sessão da Tarde? É. Não, por quê? Tem também a comunidade do Tosco no Facebook. Se você quer se tornar um fã do Tosco Chanchada no Facebook, tem um link aí logo à sua esquerda no site do Tosco Chanchada Podcast. Tem também comunidade do Tosco Chanchada no site meupodcast.com. Opa! E também naquele naquela rede social famosa, né, irmão? Qual é? É... Orkut. É isso aí. Do Google. Bom, no mais, chega mais. Que já ficou chato pra cacete. Chato, o e-mail da Gabriela acabou com a leitura de e-mail. É, e por falar em chato, hoje o episódio promete ser... Sobre chato. O mais chato de todos os tempos da última semana. Aquele abraço. Por trás. Chega de falar, Lemão, você tá chato pra caralho hoje. Sei que tá chato. Ah, vai, vambora, né, que chega... Caralho. Puta que pariu, baixa aí, porra. Ai, caralho. Su todo está en el fuego. Su apodo es el picador de humo. Comió pimienta y ahora se siente en el culo. Si su respuesta fue positiva, compre ahora. Un cuento para las hemorroides. Anillo del Fuego. Yo sentí que sus llamas me abrazaban, poniendo en su ardor y me devoraban. Dejaron los dos, fuego de amor, fuego de amor. Ahora disponible en toda la América Latina, México, España. Como que a gente vai definir os chatos, cara? Porque assim, muitas vezes... Assim, ó, o cara foi falar sem interromper. Ah, então, é sempre assim, cara chato. Porque muitas vezes as pessoas não percebem que são chatas, né? É verdade. São pessoas que perturbam. É verdade. De alguma maneira. Não, eu concordo. E o pior é que quando as pessoas saem de perto, ele acompanha as pessoas, né? É aquele cara... Sabe qual que é? Desculpa interromper. Desculpa ser chato. É aquele cara que você fala, você encontra o cara faz um tempão, você fala, vai lá em casa, e o cara vai, sabe? É, o cara pergunta, e aí, tudo bem? É, o cara explica por que ele tá bem, né? Não, eu tô bem, porque eu fui promovido e fica meia hora falando. Não, esse ainda é legal, o duro é o cara, cara, eu perdi emprego, eu não sei o quê. Começa a lamentar. Aí já é outro tipo. Ah, mas esse é o chorão, né? É. Não, o chorão não era do Charlie Brown? Não, mas uma definição geral. É o cara que faz piada sem gasto, tá? Mas no caso desse exemplo do alemão aí, que você encontra o cara e fala pra ele ir na sua casa e ele vai, tem sempre aquele argumento que fala, vamos marcar. Verdade. Né? Você fala, vamos marcar, quer dizer, não vai rolar essa visita nunca, filho. Então fica a dica. Então você fala assim, eu vou marcar nesse papel aqui o dia que é pra você ir lá em casa. Você escreve assim, amanhã. Aí todo dia o cara lê lá, amanhã. E tem aquele cara que você fala assim, vai lá em casa, o cara fala, que hora? É mesmo. Aí fodeu, porque já combinou, né? Não, aí já tá certo. Mas o Perto é o cara que perturba os outros. E o pior de tudo é o que você não fala nada e o cara vai. O cara aparece. O cara aparece. Não, eu acho que pro cara ser chato não precisa nem perturbar, velho. Só dele tem só gente presença. Desprovido de carisma, velho. É, exatamente. Tem nem que tá lá quieto no canto dele, mas ele. Ele é chato. Já espanta. É chato porque ele tá ali quieto. Tem nem que você olha pra cara dele, você sabe que o cara é chato. Você nem fazer nada. Mas será que esses caras que são sozinhos, assim, já não é porque já é o resultado do cara ser chato? Não é que o cara tá lá e ele é chato, mas é o resultado dele tá sozinho porque justamente ninguém quer estar perto dele. O cara é chato então, e tá lá, né? É. E de repente alguém dá uma atenção... Provavelmente cara... ninguém chamou ele pra estar lá. É verdade. É porque um problema do chato também é ser bicão, né, cara? O cara chega e esqueceram de me convidar, né? De novo. E olha que eu passei o meu celular novo por e-mail. Meu celular de 2 chips. Ai, caralho. Manda o depoimento pra mim no Orkut. Eu mando depoimento pra todo mundo, ninguém escreve nada pra mim, né, cara? Nossa, ninguém meu. Responde meus tópicos. Ou seja, o cara é chato. É verdade, ninguém responde meus tópicos, é foda, velho. O cara, além de ser chato, é carente ainda, né, bicho? Puta que pariu, ninguém cara. Repassa minhas correntes. No colheita feliz não consigo roubar o ovinho de ninguém. Ninguém tem paciência comigo. Eu tenho uma que é muito esse não é o chato, é o Chaves. É, mas não, é o você Alves. Não aparece na MSN. O cara pergunta o computador do lado assim, o cara entrou aí no seu MSN? Entrou. Ah, no meu não. Por que no meu não? Ah, deve ser um vírus alguma coisa. Vírus de MSN tem muito agora. Um exemplo clássico de chato são os amigões, né, que a gente tá falando aí, né? Que é os caras já, que... Já vai começar com os aquele exemplos. Cara, aquele cara que conversa relando, né? Ah, cara do céu. Porque dá vontade de cortar o braço dele, meu. Por que eu quero ficar fazendo assim? Não, mas é bom. Olha que o cara dá um tem toque. Gente, né, cara? Se você cortar os braços, não consegue falar, né? Isso é italiano. Não, teve um que ele sempre vinha falar comigo assim, dava aquele tapinha. Pá! Eu não sei o que ela fazia. Pá! Cara, eu peguei um tapa na barriga do cara. Cara, por que isso? Deu um cara, carrinho nele, né? Tipo assim, cara... Tem aqueles caras que chegam abraçando de lado e quer dar uma de amigão. Assim, ah, e pode reparar, todo chato fala bem perto de você. E fala guspindo. É, exatamente. E fede. E fede, cara. O cara fede. Aí você dá um passo... Não. Você dá um passo pra trás, o cara vai um passo pra frente. Você dá um passo pra trás, o cara vai um passo pra frente. Você fala, meu, para aí, cara. Igual, tipo assim... Invadindo o espaço, pessoal. E a chuva de perdigotos. Perdigotos comendo solto ali, cara. Não, o foda do amigão, cara, é quando... Por exemplo, você tá aqui, aí o Berna fala assim, ah, é por causa da memória RAM. Aí o amigão chega assim, achando que você não sabe. Pô, memória RAM é aquilo lá. E o cara lá fala assim, quer prestar atenção no pé. Ah, mas memória RAM é quando tem isso aqui, cara. Isso aqui... Puta, é foda. O chato amigão, ele quer ser muito prestativo, às vezes quando você não quer ser ajudado. Você quer passar o joguinho de fase. E o cara, não, deixa que eu passo pra você. Deixa que eu passo pra você. Pula, tá. pula! Aí, ó, errou. Dá Hadouken, dá Hadouken. Não, mas às vezes também... Dá você carrinho, quer... não. Vou imaginar assim, às vezes você quer dar uma... Você quer caminhar. Uhum. Caminhar, o cara, oh, eu te dou uma carona. Não, cara, eu vou a pé, aqui do lado. Não, mas você vai comigo. Não, mas aqui do lado. Mas aqui do lado. E aí ele fica triste, cara. Quando acontece isso, sabe, você entra no carro do cara e peida dentro. A rota. Gumita no carro. Mas cara, é perigoso, o cara falou assim: ah, meu, eu só vou abrir a janela aqui porque você é meu amigo, cara. Nossa, cara. Não importa se tá 3 graus lá fora. Nada, ele vai ficar malando. Ô, cara, eu entendo esse problema. Boy, eu também tenho flatulência. Né? Ele começa a peidar também pra. Ou então ele fala assim: juntar, cara. Ô, você tem um peido legal, hein, cara. Ô, mano, queria peidar igual você, hein, cara. Você é foda pra caralho, mano. Porque o chato amigão é paga pau, né? É paga pau, ele fala assim. Amigão é paga pau. Cara, você peidou em dó maior. É o Iggy Malmes que peidou. É o Iggy Malmes. Ele faz uma escala. Peido barítono. Soprano. Imagina o peido barítono, cara. Peido soprano do Bruninho. Fô! Não, esse é o Afonso. É o Afonso. Do Bruninho. O do Bruninho é o peido Colinos. Colinos! Ai, caralho! Cara! Oh, God. Hey, Apple! What? Let's Ah, um exemplo de um chato amigão é um que muita gente conhece. Vamos chamá-lo de Tom Hanks. Ele... Tom Hanks, cara. É, que ele é o... ele parece Tom Hanks. Eu não posso falar o nome dele, senão ele vai se achar. E o cara adora dizer que vai processar, entendeu? Então... É, exatamente. E adora Tazo, coleciona Tazo. Nossa, você é um idiota. O cara é tão chato. Não, fala desse do Tazo. É um o cara idiota, é, tão chato. É um idiota, é um idiota. O cara... Wilson! Você já... não nem sabe o que é Tazo. Ele já foi meu gosta. Vizinho. Quem... Tazo, quem não sabe o que era Tazo? Era Tazmania, um... né? Do era desenho. Uma... Isso, então, mas era um... Tazmania. Era um plastiquinho que vinha dentro do salgadinho famoso. Era um disquinho, né? Era um disquinho que as pessoas brincavam de bater bafo. Eu comia aquilo. Era de comer, cara. Eu comia aquilo também, Bart. Na hora de cagar, então, hein? Parecia que dava crédito no Street Fighter, né? Insert coin. Aí o cara lá com seus 30 anos, brincando de Tazo com uma criança de 5. E aí a criança de 5 ganhava dele, ele, não, para de roubar, cara, para de roubar, cara. Sabe, cara, e eu ouvi no Billet, né? O, é, assim, é. Filho da puta. Então, ia mais ou menos por aí. Esse cara, ele ligava toda sexta-feira, às 9 horas da noite, e falava assim, e aí, amigão, beleza, grande? Aê, pô, legal ter um amigo igual você, hein, cara. Vamos sair, cara, vamos que sair, isso, vamos dar uma isso, volta. Cara. Sei lá. Parece aí, né? Não era viado, não, cara? Aí o cara aparecia... Chato amigão tem vários termos, né? Tipo, ô grande, ô... É, tipo... E campeão! Bater... Irmão, campeão que é foda, né, cara? O chefe. Chefe. Chefe. Mestre. Mestre. Nossa. O cara é um cabaço, né? Dá vontade de sair correndo, cara. Esse aí é o chato vendedor. Ele fala muito assim, aí grande, aí patrão, aê, tudo certo, aí dona de casa, aê, dona de casa. Os colegas de trabalho. Falando, você que tá passando, você que tá chegando, oi minha querida, minha senhora. Esse é o palhaço catatal, esse aí. Aí vai vendo, aí esse chato, ele aparecia lá, aí ele, ô, vamos tomar um milkshake. E aqui em Marília, pra quem não conhece, tem um lugar que tem um milkshake famoso. Verdade. E era perto de onde eu morava. Milkshake, então, quer porra, dizer, era né? cinco quarteirões só. Então, ele entrava lá, o cara tava com o carrinho dele. Você morava, pera aí, Hamilton, você né? morava pro lado de lá da linha ou pro lado de cá da linha? Pro lado de cá, pro lado de cá da linha. Vamos tomar um dick shake. Pica shake. Milf shake. Aí o cara falava assim, aí vamos dar uma volta, vamos tomar um milkshake e tal, beleza. Legal, chegava lá, pedia um milkshake, ele, vamos tomar dentro do carro. O cara é um gay, beleza, cara. Sei lá, né, sei lá, de história. Repente tava cheio lá. Vamos ali no sexo. Vamos dentro do carro. Aí ele já montava no carro, ligava o carro e já ia saindo. O milkshake não tava nem na metade, ele já tinha devolvido você na sua casa. Aí, valeu, amigão, valeu a nossa volta. A gente precisa combinar mais, hein, amigão? Pode ir, sai, pode sair, pode descer. A gente se fala, hein, cara? Pô, cara, é legal chegar sexta-feira, pô, sair com os amigos, curtir a noite, tomar um milkshake, dar uma volta. Curtir a noite, seis horas da tarde. Cara, mas é, cara. Cara, acho que ele não tinha noção do tempo, né? Acho que ele era um cara que não tinha noção do tempo, né, cara? O cara passava às 9h15 já tá na sua casa, né? Fora que quando... Eu falei assim, meu, esse cara é chato, eu vou fugir, né? Só que o cara, não sei, ele sentia a presença. É, ele sentia a presença e ele começava a bater no portão de casa. É um stalker, né, cara? É, então. Você nem pra ter uma sniper nessa hora, né? É um serial cabaço, cara. Serial cabaço. Aí, não contente com isso, ele começava a bater no portão. E o portão, aqueles portão de ferro, de lata, sei lá, ia fazer um barulho, né, cara? E ele continuava. Do Henrique, ele ia pro outro vizinho, ó. Não. 5 minutos depois, ele continuava batendo. E ele usava um anel aqui que fazia aquele barulho. Pim, pim, pim. Não contente com isso, ele começava a tocar a campainha. Nossa, não parava mais, cara. Vontade de jogar o coquetel molotov. 15 minutos depois. É o pentelho, cara. É o pentelho. Exatamente. 15 minutos depois. 15 minutos depois, o cara ainda tava lá. Eu falei, meu, não vou atender, cara. Quase dá vontade de chegar na frente e falar assim, ó, vai embora, eu não vou atender, cara. E a gente tinha a teoria de que ele era alienígena. Eu vou te passar um site que ensina a fazer coquetel molotov. É uma boa, viu? E a gente tinha uma teoria que ele era alienígena, porque ele era muito gordo, assim, ele começou a ficar gordo. Uhum. Tinha uma papada, assim. A gente papada? Achava que era... seu nené, mano. Seu nené tá apavorado. E uma vez eu acabei tendo que ir na casa dele, porque tinha um CD meu que ele não devolvia. Porque quando ele ia em casa, ele falava assim, ô, me empresta esse CD. Eu falei, não, mas você tem, cara. O mesmo CD. Não, mas eu quero o seu, cara. O seu é mais vou copiar legal. O seu tem uma faixa bônus, cara, que eu não tenho. Eu sou idiota. Aí eu fui buscar o CD e ele achou ruim. Falei, cara, mas o CD é meu, cara. É, mas tá aí, ó, só ficou um ano aqui, só. Não deu nem tempo de gravar. O seu é outro, é do riscado então, dele, e aí, velho. E aí, ele só, sabe, ele só ficava com o rosto pra fora, assim. O corpo deveria ser o corpo de alienígena, então ele não colocou a máscara dele de humano, assim. Credo, então, cara. Então ele fala meio... sabe, entre uma... Não, não é aquele um, né? Eu entendo que o Hendrix é assim, ele conhece cada tipinho. É, bizarro, cara. Né? Não, é para-raio de louco, cara. Não, dá pra entender, trauma, cara. Não, mas esse aí tem várias histórias. Ô, Hendrix, não é esse mesmo aí que chamou vocês pra comer uma pizza lá em Londrina, não é? Conta essa história aí. Esse aí também. Conta essa história aí. Esse aí, estamos na cidade de Marília, e ele queria ir pra cidade de Londrina passear. Também, mano. E aí, tipo assim, ficou um mês falando dessa viagem. Não, que a gente vai viajar, cara, a gente vai pra Londrina, que não sei o quê. Nossa, tal. Que viagem, né, cara? Longe pra caramba. Longe pra caramba, né? Mas, outro estado, enfim, né? Outro estado. É, mas, enfim, lá é legal e tal. Então, mais vamos. Longe que a Nova Zelândia. Né? Aí, não, né, meu? O corgo é menor. Aí, é, o corgo Paranapanema. Deixa aí. Aí, cara, aquela viagem tal, programada um mês atrás, chega na grande de charrete, Londrina. Chega. Ah, não, ele ficou um mês falando dessa viagem. Não, um mês ele falando assim, não, que a gente vai, dia tal, a gente vai. Chegando em Londrina, ele foi direto pra lojas Re-Hap ver brinquedos. Uhum. Saindo da Re-Hap, foram pro Pizza Hut. Pode. E depois, aí galera, vamos embora aí que já tá anoitecendo. Cara, saiu de Marília, foi pra Londrina pra ir na Re-Hap e comer uma pizza. No... Sendo que aqui no shopping tem, né? Então, pra você ver. Você vê o padrão do cara, não né? Não é só ser chato, cara. É doença mental. Isso aí é um idiota. Outro é cabaço. É retardado. Diarreia na cabeça. Afrouxado. Mas o Hendrix, cara, ele atrai mesmo umas paradas assim, que eu me lembro. Puts, de uma cara. História que ele contou uma vez que tinha um menino que perseguia ele. Pô, eu era o herói do menino lá, era cara. O pedófilo ao contrário, né? Não, cara, e o duro... O menino comia ele. O moleque tinha uma voz, cara. Anos, que eu caiu baixinho, na verdade. O pseudo anão é um anão com gigantismo. Não, cara, né, cara? O moleque ele ficava te perseguindo ainda, e ele tinha uma voz, parecia a voz de pato, então parecia um marreco. Falei, Marco, qual a calibragem da Caloi 10, do pneu da Caloi 10, hein, Marco? Eu vou saber, cara. Conversinha. Por que o céu é azul, né? Será que se eu conseguir pedalar 10 vezes, não sei o que lá, eu chego em tal lugar? Marco. Ô, Marco, fala comigo, Marco. Aí, cara, eu tava andando, o moleque foi indo, me acompanhando, e eu não tava afim de papo, não falei com o moleque, cara. Aí tinha uma mesa, eu comecei a dar volta na mesa, o moleque foi junto. Duas voltas, três voltas, quatro voltas, ele parou. Ah, Marco, você tá dando volta na mesa, né, Marco? Sabe quem é esse cara, velho? É o Joe Pesci no Máquina Mortífica, né, velho? Aquele é um clássico. É o Léo, cara. Clássico, é verdade. Mas rico, eu tô um parceiro rico, cara. Aí, eu tô meio tigo, agora eu sou parceiro. É, esse é o chato amigão, meu. É o chato amigão, e ele era meio inconveniente, cara, porque, tipo assim... Todos os chatos são inconvenientes. Não, mas esse era mais, porque ele não era só inconveniente com você, ele era inconveniente com quem não tinha nada a ver com o assunto. Ele não metendo lá. Marco, o que você tá fazendo, Marco? Marco, você demora quanto tempo pra gozar? Tá fazendo. Não, mas era muito, mais ou menos muito, isso. Você sabe o que você tá fazendo? Marco, você tá fazendo da mulher, Marco? Não, e o pai dele, cara? Não, porque depois... Marco! Não, e o duro, que depois eu falei, some daqui, moleque, vai embora. Ele voltou triste pra casa dele e o pai dele veio reclamar comigo. O pai dele chegou, Marco! Não, o pai dele lançou uma maldição, cara. O pai dele lançou uma maldição. Falei assim, pô, você fez isso com meu filho? Você xingou meu filho, não sei o quê? Olha, cara, você ainda vai ter um filho igual ele, hein? Falei, não, igual ele, não. Vai, eu posso ter pior, mas igual não, cara. Eu faria fazer que tomia na hora, velho. Então... Não, o cara fala, você vai ter um filho igual ele. Tá aqui, o papel da adoção é seu. Oh, God. Hey, Apple! What? Quem é aquele chato amigão, mas aquele amigão por interesse também, né, cara? Tem. O Perna deve estar ligado nisso daí. É, a gente trampa em gráfica, né? Sim, sim. E o cara chega, tipo, um amigão falando assim... Que dó, cara. E aí, cara, tudo bem, cara? Eu tô com o arquivo pronto aqui. Dá pra você fazer hoje aqui, né, cara? Rapaz. Eu boto fé que você consegue, hein? Eu acho que ele consegue fazer hoje, cara, hein? Não, porque você é foda, hein? Vou lançar um desafio. Se ele for assim, bom, ele consegue. Ah, mas eu já vi os outros serviços que você fez pra mim. Tipo, ó, excelente, hein? Extremamente porco, cara. Ficou lindo, cara. É, não, dá tempo sim, né? Não, porque você quebrou o galho lá, tá, né? Ó, esquema nós aí, igual nós aí, chato. Ó, truta, hein? Truta. Igual, quando aí eu te pago uma cerveja, o cara fala eu isso. Eu te aí, pago uma cerveja e ainda o filho da puta faz uma festa que ele vai cobrar R$80 e não te dá um ingresso, cara. É igual quando eu morava em prédio. Fala o nome logo. Posso que é o cara da. É daquela boa. Acho que tem uma bandeira colorida na frente, né? Oh, mas tem uma variação dessa de chato que o Bruno falou, que é a banda oportunista. Chata. É a banda chata. Você tá com sua banda tocando e aí a banda chega lá. Ô, oh, não, não vou tocar, não. Cara. Aí chega na hora e fala, tem jeito de tocar aí, não, mano? Não, mas... fala, você trouxe esse instrumento? Não, eu posso pegar em seu baixo, mano? Aí o cara põe todo um tom abaixo do instrumento, né? É, não, desafina tudo. Não, tem uma banda em Marília. Coisa. Realmente tem uma banda em Marília que assim, é marca registrada deles fazerem isso, cara. Banda que toca na veia só. É, só vai na veia, cara. É incrível, meu. Eles... Stone Drunk. Eles não querem... Não. Aí tem um vocalista lá que quebra tudo as coisas dos outros. Não vou citar nome, mas... Quem citar nome da banda também. Nossa. Cara, e tem o chato oportunista, que é aquele um assim que sabe que no prédio onde ele mora, tem um cara que se formou em medicina ou tá se formando, ou em advocacia e tal, e vem pedir conselhos, se passando por um... Tipo assim, ele tá testando seus conhecimentos. Tipo assim, você fez direito, né? Ah, eu duvido que você sabe responder essa. Ó, um cara bateu na mulher. A mulher resolveu processar o cara. Aí você fala assim, pô, meu, ontem eu escutei umas porradas, né? No andar de baixo. Eu tô achando que é o cara que deu umas porradas, não é, né? Falei, ó, assim, ó, isso aí é o seguinte. Você passa no escritório, pague e a gente orienta. Né? Pague sua consulta e a gente orienta. Ah, esse cara não sabe nada. Olha lá, porteiro, não sabe nada. Não sei o que. Eu falei, não, mostra a nota de 100 aí que eu sei, cara, que eu lembro. E aquele chato que tá assim, que nem você falou do advogado, mas tem médico também, né? Aí tá tipo, a mulher sabe que o cara é médico, mas aí entra nos dois no elevador, silêncio, né? Aí a mulher começa assim, ó. Com a dor aqui, rapaz, na coluna. Dor na coluna. Aí não fala nada, sabe? Dor na junta. Vê se o médico falou alguma coisa, tipo assim. Nossa, se tivesse um médico aqui no prédio, ia pedir pra ele dar uma examinada. Não, comigo acontece a mesma coisa com o computador, cara. O cara chega perguntando coisa de como instalar um programa que eu nunca vi na minha vida. Mas o cara já pergunta, né? Não fica dando direitinho, né, cara? Mas e aqueles que acham que sabe tudo? Não, você tá errado. Então, os caras chegam perguntando as coisas pra mim, achando que eu tenho que saber tudo, inclusive isso aí. Você tem, porra? É pra fazer o teste. Você é doutor, rapaz. É pra testar os seus conhecimentos, é o chato. Ô, Bart, você foi estudar lá na puta que pariu, se não souber pelo menos instalar o Inamp. Tem que mandar matar, é. Que o Inamp você usa, seu Nono? Eu uso, não tem esse negócio não, velho. 1.2. Eu tenho uma vitrola lá, ó. O Inamp, o único ponto que tem lá é o ponto da agulha. Não, mas é fato isso aí, cara. Se o cara sabe que você tem algum conhecimento em determinada área, quando o cara é filho da puta mesmo, ele começa a querer ganhar aquela consultoria grátis, claro, cara. Que nem o Hugo Soares lá pedindo pra mim fazer uma vinheta pra ele. Eu não vou fazer vinheta pra você não, Hugo, seu folgado. Esses dias, mas era uma vinheta editada? Não vou falar o nome. Editada ainda, cara. nem sei mexer nesse programa. Esses dias, não vou falar o nome do cara aí, mas ele chegou pra mim e falou assim, não, mas você sabia que se você fizer não sei o que no programa lá, vai dar pau, hein? Vai dar vírus. Eu falei, não dá, cara. Vai dar vírus, né? O vírus aparece. Isso é seguro. Depende da coisa que você faz. É, caga um vírus lá. Você sabe o que você tá falando? Sabe o que a gente tá falando? Você sabe que curso que eu fiz. É só o Bill Gates. Aqui é o Bill Gates. Eu vi ciência de computação e não animado. Eu falei, Bart. Falei, ô caralho. O que você acha que eu tava fazendo na Nova Zelândia? Não, mas vocês, por exemplo, esse caso do Bart aí, ainda vai, que é um cara que chega do nada, às vezes ele pergunta. Mas tipo o Hans ficar escutando, ficar enchendo o saco lá, mano. Cara, o dia inteiro, manda, cara. Manda embora, manda tomar no cu, e, cara. E final de semana, que você descansar. Tem um chato atrás de mim, velho. Eu vai tomar no cu, não, cara. O duro final de semana... Atrás do Vinícius, só chatos, legal. Chatos não, mas... Não, o cara foi legal pra caralho, pra ficar. Isso não é risada, isso é uma caganeira. Já chegado. Cara, o foda era final de semana. O moleque queria ir em casa, cara. Você vai descansar e tal. Só vê os passinhos. Ih, o Marco não tá, hein? Pô, o Marco é legal. Onde será que ele foi, hein, cara? O cara enfia o dedo na campainha. O Henrique escondido lá no escuro. Lá, cara. Onde é que o Marco será que tá, hein, meu? Cadê o não, Marco? Aí o cara é tão chato que ele fica na porta. Fica na porta esperando, então quer dizer, você não pode sair, não sei se você olhando... vai dar de cara com ele, cara. Moleque olhando pelo... Criança, né, fica andando de bicicleta na frente da sua casa. Né? Fica... Nossa, cara, esses aí é aqueles que matam os outros, cara. Cara, e os chatos que se acham os fodões? Por exemplo, aquele conheço cara vários, que... Aquele vários. Cara que você tá fazendo trabalho assim, o cara fala, ah, não é assim que faz, dá licença. Aí o cara senta nada lá... nada seu presta, né? O cara mas senta cara no seu lugar. Mano, não, mas é aí que tá. Nome aí, ó. É o cara que entende tudo, cara. É. Só fala bosta e... Tem um cara que eu... É o professor de Deus. Aí. Tem um cara aí. Professor de Deus, cara. Que... escreveu tudo que tem no Google. A gente falando, né, de notebooks e tal, e o pessoal falando... É porque tem o MacBook, que é o melhor, né, pra quem mexe com som, com edição de imagem e tal. Aí o cara, não é bom, não. Não é bom, não. Bom é esse aqui, ó. E ele abriu um CCE. É um positivo. Bom, não, CCE. Não, o CCE. Do milhão. É o Lenovo. É, então. Eu falei, cara, mas você quer comparar um Apple com um CCE? Não, esse aqui já caiu no chão, é bom, porque eu peguei ele. Eu coloquei minhas memórias, não sei o quê. Eu caí de moto já, com já ele, já vi é vários Apples travando aí na noite aí, não sei o quê, tal. Nossa, então, quer dizer, sempre do cara é bom. Se o cara aí você vai comprar uma coisa, você junta dinheiro mó tempo aí e fala, agora eu vou comprar um equipamento. Aí ele fala, não, jogou dinheiro fora, bom, não é esse não. Não, esse aqui, ó, entra no eBay, é esse aqui, ó. Se mas for... você tem? Você não, errou. Eu tenho outro, mas você... é bom também. Você é bom eu levar por essa lógica, eu sou o melhor piloto de moto que existe, velho. Mas eu caí uma vez por semana, velho, tô vivo. Em pé, né? Mas o problema dos chatos que são fodões, cara, é que assim, eles... Não, são não. É que se acham, na verdade, fodões, cara. Ah, mas mesmo quando o cara é mesmo, é foda, né, meu? Às vezes o cara tem razão, mas é foda. Então, mas... Não, se o cara é fodão e ficar querendo mostrar que ele é fodão, ele vai ser... Não, então, mas aonde que tá chatice? Um dos requisitos do cara ser fodão, o cara tem que ser legal. Então, mas uma das chatices desses caras é o seguinte, é que você é tá falando pro cara, fala assim, ó, não faz assim que vai dar merda. Não. Eu sei o que eu estou fazendo. Falei, então tá bom. Isso é massa. Então faz. Aí pega e faz da merda, aí só nos resta dizer o quê? Waka, waka, waka. Não, mas o cara tem uma justificativa. Ele fala, não, mas em casa deu certo. Comigo dá certo. Comigo dá certo. Você deve ser amaldiçoado. É que vocês ficaram enchendo meu saco. Você é maldito, seu filho da puta. Marco, você que é maldito, Marco. Marco, eu tô vendo criança sair assim atrás do sofá, Marco. Sai atrás do sofá, Marco. Posso chupar seu pinto, Marco? Você acha que não rolou isso? Ele não vai falar no podcast, sai fora, né, cara? Sai fora. A gente fala. Pode não ter rolado o ato, mas que de repente rolou uma proposta aí, cara. Sai fora, cara. Vamos fazer um coqueirinho, Marco? Mão no pratinho, Marco. Não, ele tinha uma irmãzinha, bonitinha. Assado. A irmã não ficava atrás de mim, né? A irmã que é bom nada, né? Não. A irmãzinha era bonitinha. Oh, God. Hey, Apple! What? Então, na minha época de faculdade, foi recheada de casos estranhos, né? Teve aquele um do... do episódio anterior. Tem vários deles, mas esse aí merece um episódio especial. Pelo de ovo na garganta. É. E tinha um cara que o professor apelidou ele de Boris. Porque ele era um intelectual, cara. Só que o cara era mó burrão. Ele tirava 3, entendeu? Valendo 10, ele tirava 3. E ele era cheio de querer contrariar os professores. Um belo dia... Morre. Um belo dia, o professor falou... tava expondo a matéria. e ele sempre tem que dar o pitaco dele. Oh, professor, só pra complementar, no livro do fulano de tal, tá escrito que não é bem assim. Vai do mar que é bonito. Aí o professor falava assim, não, gosto imagina, é, tá certo, o que eu falei tá certo. Não, professor, tá errado. Não, cara, tá certo. Não, professor, olha aqui ó, a edição do meu livro, do fulano de tal, que o senhor tá citando aí. Aí o professor, não é possível, deixa eu ver. Ah, cara, você pegou a edição do ano passado. Eu conversei com o autor ontem e ele falou que foi a maior cagada da vida dele ter escrito isso. Pega aí. É um chato cabaço. Mas isso aí, tudo bem, mas isso aí tudo bem. Mas o cara leu no livro e tinha certeza do que tava falando. Mas o livro foi recolhido. O livro foi recolhido. E se o professor não tivesse falado porra nenhuma e tava falando isso pra dar uma desperta também, velho? Não, mas porque ninguém prova, velho. Não, mas aí o cara lê no livro, ele pode chegar na frente do juiz e falar, tá no livro tal, viu? E se foi um erro de impressão? Ah, mas aí é erro de impressão, não é dele, porra. Aí é culpa do Burninho e do Perno. É, culpa de quem vai ficar. Mas do nesse Rodrigo caso, que editou errado o livro. Mas nesse caso, que são teorias e coisa que cai em concurso, coisa séria, meu, se o cara escreveu uma coisa errada, tu não tá sujeito a erro. Só que o cara pediu pra recolher, a primeira edição ele já recolheu. O tonto foi lá e ao invés de se atualizar, porque passou um ano, cara. Pô, um ano? Passou um livro, ano. Véio, tá louco. Não, todo ano saem novas edições. Todo ano sai edição nova. E o cara querer bater boca com o professor que é mestre, que é, sabe, daqueles caras que sabe muito, tem que mas tomar, mas peraí, mas a intenção mas do cara, mas assim, é que depende... Vamos... Não, mas ele fazia isso com todos os professores. Então, mas qual que era a intenção do cara? Todos os alunos. Mas, por exemplo, se eu ler um negócio agora num livro, amanhã chegar o maior doutor do mundo aqui, falar que eu tô errado, eu vou lá olhar o livro e falar, sim, não, mas certo, o seu livro é edição atual. Mas sabe por quê? Porque eu quero, porque não você... quero, não quero. Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Mas é porque você é igual o amigo do Hendrix, gosta de tumultuar, cara. Vocês não estão interessados. O Vinícius é chato. Velho. Mas você vai querer fazer questão de tumultuar, essa que é a questão. Eu não vou chegar e tesourar o professor no meio e falar, professor, você tá errado, porque... Não vai, Vinícius. Não, Vinícius. Você tá sendo chato, cara. O Vinícius é o satanás de carçadinhos, velho. Não, mas ó, eu acho que quando você sabe de alguma coisa, você leu, o cara tava fundamentado, cara. Mas ele tava atrasado, saiu novas edições, sim, então ele já tá errado, mas, cara. Por exemplo, eu pego um livro de fisioterapia, que você pega de 6 anos não é um livro velho, cara. Mas de direito é. Então, eu não sei. Não, mas aí a comparação não dá. É, então. De informática já seria. É, um de informática seria, claro. Seria. Mas geralmente ele é atualizado, a informação não está errada, muitas vezes, é ou não é? Não, nesse caso, a informação é errada. Tanto que o autor pediu pra recolher. Mas eu acho que esse cara se enquadra na chatice, porque ele fazia isso toda hora. Sim. Não por sim. Esse caso específico. Não. Que ele tava... Então, não, mas esse caso específico foi a vingança. Esse vingança aí, de todo mundo. Esse aí entendeu? Que ele saiu das veredas da chatice e foi pra burrice um pouco. Exatamente. Matou a pau. Exatamente. Matou a pau. O cara ia pra aula com suspensório, cara. O professor chegava é o assim, Chaves. Bonito o suspensório. E pá! Preciso comprar um pra mim. Tu salva essa fera, mulher! Há 4 anos eu operei, fiz eletrochoque, psicoterapia, mas nada disso resolveu. Meu problema só foi resolvido, porque agora eu tomo Crazy Doll. Crazy Doll. Crazy Doll. Aptos Qualucinogic Medications Entertainment traz para o Mercosul Crazy Doll. Crazy Doll. Tá muito louco? Toma Crazy Doll. A mulher brigou com você? Toma Crazy Doll. O patrão vai te mandar embora? Toma Crazy Doll. Pra pirar o cabeção, chapa o coco, literalmente. Crazy Doll. Oh yeah, que paranoia. Crazy Doll. Oh yeah. Crazy It All. Ao persistir os sintomas, use uma camisa de força. Chatos que são virtuosos, principalmente na música, cara. Ah, cara, isso aí é chato mesmo, cara. Porque uma vez eu fui num conservatório aí e tinha um cara que era o super baterista. E o cara, começou a fazer aquele super solo, cara. Aí eu... Como? Como que é o super solo? Isso aí é um rebolo, cara. Era mais ou menos isso. Era um mais... rebolo. O que é um rebolo? Virado de bateria de teclado. Ah. Do DJ cremoso? A maionese do brega? Você já ouviu isso aí? Eu não. Depois você procura. Ele faz versões de metal e versão tecnobrega. Sim, melhor enfiar uma caneta no ouvido do que ouvir isso. Então, aí, cara. E o duro que os gringos seguem ele no Twitter. Ele tem milhões de seguidores. Que merda. Aí, na aula de bateria lá, o cara se esforçando, fazendo um super solo, cara. Tal. E eu odeio solo de bateria, cara. É mesmo? Eu odeio, cara. Não, solo de bateria não legal, é legal, mas tem que ser rápido. Não. Tem não. Que ser rápido. Solo de bateria não. No meio da música louco, é uma mano. Coisa. Não. No meio da música já não é solo. No meio da música. É acompanhado. É acompanhado. Não, no meio é da música. Solo. Não. É virada. Não, é virada. No meio da música, pá, todos os instrumentos. Ó, dois virtuosos discutindo. Então, mas. Não, é chato. Então, mas isso aí acontece, mas isso aí acontece em shows ao vivo, geralmente. Sim, aí o cara. O cara, o vocalista, o guitarrista. Você assistiu algum show em estúdio? Não, cara, mas. Você assistiu algum show em estúdio? Mas pra mim esses solos, assim, são pra. Pra mim, esses solos são pra preencher buraco. Pra, sabe? É virtuosismo, virtuosismo é chato de qualquer jeito, caralho. Não, mas fosse... É que assim, na verdade, o virtuosismo só agrada quem é entendido quem da é chato coisa. Também, é né, música cara? Pra músicos. Exatamente, mas não é... Mas é chato, cara. Música mesmo pra assim, músico entendeu? Punheteiro, chato. Por exemplo, não, mas... do que adianta o Malmsteen tocar lá a 292 BPMs, cara? O que acrescenta, assim, tipo... Pro que a música significa pra pessoa, entendeu? A questão de sentimento e tal. O Ramones com três acordes também nenhum. É muito mais divertido, cara. Essa que é a questão. Punheta musical. Porque assim... Mesmo quem gosta de heavy metal, sabe, você é um deles. Eu gosto do Malmsteen. Sabe? Eu gosto do Malmsteen. Sabe, eu acho que é uma viagem, assim, mas que enjoa, cara. Ó, eu, por exemplo, eu vou falar, talvez seja uma heresia pra vocês o que eu vou falar, mas eu não suporto disco de guitarristas. É um não, isso é chato, isso é chato. 80% é um cu. Principalmente os caras que vêm se apresentar aqui. Mas, enfim, voltando ao solo de bateria lá. Sim. Aí o cara se esforçando, fazendo um super solo e tal. Eu falei, tinha uma pessoa do meu lado, então o som tava muito alto, então você tem que falar gritando no ouvido da pessoa. E justamente a hora que eu fui falar, o cara parou. Aí você gritou. Aí eu gritei, me escapuliu. Eu falei assim, que merda, hein, cara? Bem na hora, eu falei, me escapuliu. Eu falei, que merda é aqui, ó. Eu pisei, cara. Pisei na merda. Aí o cara olhou pra você e falou, o cara chato foi embora, lá, né? O cara foi embora e tal e... Cara, tudo sempre, dói, cara. Sempre tem um chato que apelou. Atrapalha o meu solo. Cara cuzão. Apelou, perdeu. Cara, mas bem na hora. Que merda, hein, meu? Mas normalmente é guitarrista, né? Que é chato pra caralho. O cara fica treinando aquela... Treinando aqueles exercícios. Não, mas aí foi, começa a tocar ultra rápido. Ele acha... Você toca guitarra, né? Eu toco baixo. Eu sou baixista. Idiota. Idiota. Não, mas por exemplo, se o cara tá treinando na casa dele, ele curte, é legal. O foda é quem tá ouvindo. O cara chegar no meio do show e querer dar uma de fodão lá e começar. Não, às vezes nem manja. Não pode manjar, cara. O Malmsteen, quando fez show no Brasil, foi aquela época das Torres Gêmeas, né? Que teve o atentado lá contra as Torres Gêmeas. O Malmsteen parou o show e começou a tocar o hino americano e tal. O pessoal começou a vaiar, cara. 8 milhões de notas a mais. E começaram a gritar Bin Laden, Bin Laden. Ele parou no meio, jogou a guitarra assim e saiu bravo. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Mas isso aí é um bando de cabaço, né, cara? Por quê, cara? É o maior que pra quê? Pra quebrar a guitarra, deve ser cara pra caramba. Nos Estados Unidos, no Brasil. É. Vai, não, e o cara é sueco. Não, mas o cara... Ele é um paga-pau, velho. Ele é paga-pau. Ele é um idiota, ele é um idiota. Não, eu não. Eu queria ver se... Mas o disco trilogy dele é bom, cara. Eu queria ver se o avião tivesse batido no Cristo Redentor, se ele ia saber cantar, tocar o hino do Brasil. Ó, mas tem uns que são chatos com os caras da própria banda. O exemplo disso aí é o Blackmore, cara. Que ninguém suportava o cara dentro da banda. No começo do Black Sabbath... O Dio até se matou, por causa disso. Não, tem aqueles caras de banda... É assim, isso eu acho que é um tipo de chatice. O cara só toca se for as músicas que ele quer, se liga. As outras músicas ele fica na... O exemplo disso é naquele filme, The Commitments. Que o vocalista lá não quer cantar. O cara não vai pro bar porque tem que ir sempre no bar que o cara curte. É. Aí você vai, tem que tomar todo mundo, tem que tomar a mesma cerveja que o cara gosta. Aí na banda que ele toca, ele que faz as músicas lá, porque só tem ele de baterista, por exemplo. Isso é foda, velho. Ah, o Blackmore marcava no chão aonde cada um tinha que ficar. Nossa. Os caras não podiam sair dali. Ele devia trabalhar no Domingão do Faustão. Ele era dono da banda? Olha aí. Quando é assim, tipo no Iron também, né, cara? Esse é um cu também, né? Não, então, mas ele pior. É dono da banda. O foda é quando é banda de amigo, velho. Os caras são amigos do cara e mesmo assim o cara fica com essa casquinha de ferida aí, de pesquinha, velho. Não, mas no Iron não tem disso, não, cara. Não, não. Mas é um caso famoso de cara cuzão e que criou um mito. Foi o Peter Townsend, do The Who, chegou pro Jimi Hendrix e falou, ó, negócio é o seguinte... Falar de música, ó, ele é muito virtuoso de música, velho. Falar de música, porra. Ah, vai tomar no cu, velho. Mas a história não é minha, pô. A história não é minha. Termina de contar. Não, o Peter Townsend fazia... Mark, termina aquele toque que você sabe contar. Vai te interromper, Ainda bem que não sou eu que vou editar. Vai, amigão. Esse bloco pode é 7 horas de gravação. Ninguém vai interromper, não. Pode falar, amigão. Ah lá, amigão. Fala aí. Ei, Barney. Cala a boca, Barney. Cala a boca, Barney. Deixa o cara falar, porra. Ele fala, deixa eu me falar, mas deixa eu me falar. Fala logo, ele, caralho. O guitarrista do The Who, ele, num dos grandes shows lá dos anos... final dos anos 60 lá, ele tinha o hábito de quebrar a guitarra. Eu tava lá, Raimundo. Coisa que quase ninguém fez depois, né? E nessa ele chegou pro Jimi Hendrix, que era um guitarrista que tava aparecendo, ficando famoso, e falou assim, ó, cara, o negócio é o seguinte... Jimi Hendrix põe fogo. Não, então... Exatamente, é isso, pronto, acabou. Você é chato, né, cara? Puta, você foi chato pra caralho agora, né? A história dos outros. Daí mais um chato, né? Que conta o fim da história, né, cara? Tomar no cu, viu, menino? Então, mas ele falou que põe fogo, mas ninguém sabe por que põe fogo. Não, então. Ele falou, ó, se você quebrar, eu arrebento você, porque essa é a minha marca registrada. Aí ele foi lá, na hora, colocou fogo, se tornou um clássico, a cena muito lembrada. Depois quebrar a guitarra virou uma coisa que até Nirvana fez. Pôr fogo é muito mais legal. Meteu fogo no piano. Então, e causou muito mais... Tinha que matar o outro, né, cara? Igual o Varg fez com o Euronymous lá, né, cara? O Barney. Cara, por falar... Os chatos bêbados. O Vinícius. Eu não posso falar dos chatos bêbados, porque eu sou um chato bêbado, cara. Fala. Você é um bêbado chato, viu? É, sei lá, meu. Bêbado chato. Nesse caso, a ordem dos fatores não alteram a... O teu é alcoólico. Não, cara. Vou dar um exemplo de um bêbado chato que a gente conhece. Eu vou falar o caso, vocês vão saber quem é. O cara fica bêbado, aí ele tá bem bêbado mesmo, ele chega pertinho de você, da tua cara, e fica parado ali pra você. Vou falar quem é. É o homem caiaque? Não, tem aqueles que falam assim, pô, cara, porque você é meu amigo pra caralho, cara. Eu te amo, cara. Cara, dá um abraço aqui, nós é irmãos, nós é irmãos. E o cara azedo, assim, né? Aquele cara ali em Bauru, o cara sempre vem te abraçar quando tá azedo, cara. Rapidinho, cara, foi fedido. Lá pra Bauru, umas 3 semanas atrás aí, um bêbado chegou e colou nos caras da banda lá, meu, vocês são de banda? Nossa, pra quê, velho? O cara falou, não, gosto de Marília lá, não sei o que, Marília é mó da... Eu e o Perna indo no... Toninho, Bauru, esse cara é fora daqui. Cara, quando eu aguentei, tava eu, o Perna e o Bruno, a gente tava indo no, na loja de conveniência lá de um posto, aí o maluco olha pra gente assim, hey, ho, let's go, hey, ho. Cara, pra era, que era, isso, era, né? Era, cara, cara chato, cara. Maúto, não era o Alisson, cara, chato, cara. Não, e o idiota querendo se enturmar, achando que a gente ia, yeah! Ai, então, cara, idiota, cara. Sorte, cara, sorte que não tava aquele outro amigo nosso, né? Senão, isso é os peitos! Hey, man! Não, mas bêbado entra... Tem uns bêbados que entram pra uma categoria foda de esse, chato, esse, né, esse aí, cara? Foi um inconveniente na loja de conveniência, né? Bozinha. É, então. Não, é bêbado chogão, é pior do que bêbado amigão, velho. Mas aí, puta, geralmente é mulher, cara. Mulher... Ah, tem homem também. Não vou citar nome aqui, não. O bêbado... O bêbado... Ele está entre nós. O bêbado chorão chega... Opa, eu tô sempre... Não... Não, bêbado chogão é foda, mas só cuida da sua vida, velho. Eu sei que a vida é difícil pra todo mundo. Eu não sei, o álcool, véio, é a solução dos problemas e os caras tomam o álcool pra... Criar mais, pra criar, não, mais, mas, problemas. Mas às vezes o cara animadão também, ele enche, nossa, o saco, cara, né? Cara, é verdade. Pulando demais. É, tá, não, é querendo que você fique tão alegre quanto ele. Ele que, inclusive, alguns que às vezes, né, tomam umas e ainda dão uns tiros, né? E acham que tem toda a energia do mundo... Aí o cara acha que você tá no mesmo pique que ele. Aí você não entra no pique do cara, o cara fica depressivo e começa a passar mal, assim, já dá trabalho. Quer brigar, quer brigar. O que foi? O que eu te fiz, cara? O que eu te fiz? É, você não fez nada. Tem o bêbado também, que não é chato, mas cria uma situação chata, né? Aquele cara que desmaia, por exemplo. Aí tem que ficar cuidando o cara lá, meu. Puta, que foda. Você tá chavecando uma mina. Né, ô Fabricião? Né, ô Fabricião? Pô, leva lá nove. Na última noite nossa no Berlim, um moleque lá passou mal, o segurança meteu o gás de pimenta no moleque. Verdade. Nossa! Pra dar uma temperada, né? Foi sensacional, cara. Temperar que o moleque não tinha alfinete, né? Oh, e tem o bêbado que fica te avessando, né? Quando você tá chavecando alguém, o cara fica entrando no meio. Abraça os dois, assim, ó, porque esse cara é legal. Esse cara é legal. Você não vai ver. É o bêbado cupido. Bêbado cupido. Seguinte citação, você tá chavecando a mina e o cara cola e fica do seu lado, tipo, e aí? Pegou? Não, e aí? Chega de vez em quando e fala, já pegou? Vai pegar? Qual que é? E aí, vamos pegar uma cerveja? Não, cara, me ocupado aqui. Cara, tá curtindo a banda aí, cara? Que banda, cara? Eu tô surdo, cara. Cara, tão te chamando lá embaixo, que eu tô vendo, cara. Você tá brincando, cara. Nossa, para, cara. E para e continua olhando pra sua cara, cara. Apresenta essa mina aí pra mim. Vê se ela tem amiga aí, vê se ela tem amiga. Isso aí é chato já igual... Já viu se ela tem amigo? Um lugar também de concentração. Só pra terminar. Ou pior, ele chega e começa a trocar ideia com a mina. Não, ele nem pode chavecar. Começa a querer ficar amigão da mina. Isso, filha da puta. É. Cara, esse aí provavelmente vai estar no encontro dos chatos, que é naqueles filmes do Harry Potter. A molecada vai com o livro... E fala assim, ó, agora é a hora que aparece aquela... Ó, aparece a aranha lá. Olha, agora não sei o quê. Eu falei, cala a boca, moleque. Que eu não li o livro, caralho. Nossa, caramba, no cinema também. Tem, o cara começa a contar. Olha, filho, agora vai acontecer isso, ó. Esse é o chato expert, é o chato nerd. O chato nerd é chato, mas coisa chata mesmo, de tonto também, é aquele negócio de cosplay, hein, cara. O que é isso, cosplay? Ah, aqueles caras que se vestem igual anime, coisa de filme. Puta, não, festa fantasia também. Não, tem umas minas... Tá tudo ali. Legal, não, eu não gosto. Não, o cosplay é legal quando tem umas minas gostosas, né, cara? As minas se vestem de biscate, coisa que tem, cara. No cosplay é legal quando tem umas minas gostosas e tal. E... Mas a maioria não é, a maioria tá vestida de Gandalf. Não, esse dia... do Senhor dos Anéis. Mas são homens, né, meu? E o cara que tava de Capitão Planeta, velho? Puta que pariu, velho. De Blanca. Blanca? Da hora, meu. Isso, cara. Tava choque. O cara fala, olha o Hulk, não, é o Blanca. Não. Cosplay do Zangief, cara, eu vi um cara no busão. Só o Schwarzenegger, que ele assim, cara, não, porque eu fui naquela festa fantasia lá e tal. Aí o cara começou a puxar papo, eu vi que o cara era chato e ele queria mostrar as fotos que ele tirou numa festa fantasia, que ele foi de Sweeney Todd. E tava dentro do busão isso aí, né, cara? Aí ele mostrou, eu falei, cara, você tá parecendo o Sidney Magal, cara. O ônibus inteiro deu risada, cara, e o cara desceu no outro ponto, cara. Mas esse lance do cosplay, cara, quando é um lance reservado entre eles, onde todo mundo vai lá, eu não vejo problema. problema nenhum, cara. Também não vejo problema, não. Se de Lara Croft tem 300 quilos, né, cara? Não, e o duro quando você não gosta... Ah, mas aí é malsense, né, cara? Inconveniência visual, né? E o duro é quando você não gosta e a pessoa insiste. É o chato que insiste. Vai, cara, você fica bem. Toda gorda acha que é gostosa, né? Então, falando isso aqui. Gorda chata. Pode reparar. Tem três meninas e uma gorda. Você pergunta assim, onde tem uma farmácia? É a gorda que vai falar. É lógico, a gorda é saidinha. Você acha que é gostosona. Tá gorda? Por quê? Pra dar contraste. Ah, mas tem as gordelícias, né? Assim. Mas eu gosto de gorda. Aquelas gordas que usam aqueles topzinhos, três número menor, cara. Nem mal, aquela bunda. Sobrando no short, aquela desgraça. E geralmente no, aí no fim do rego ainda tem uns cabelinhos ainda, assim, né, cara? E uma verruga. Mas uma coisa que deve ser chato pra caralho, velho, pra mulher, quando chega o bêbado chavecando, né, cara? Nossa. E abraça, puta, né? Puta que pariu, eu já vi. É o bêbado zumbi, eu já vi cara na cara, velho. Chega com um arroz pendurado na barba, assim, já vomitou, né, cara? Pô, já vi cada cara que a menina. Eu acho que eu fico a morrer, cara. Eu tenho um camarada meu, um beijo pra aí, Gustavo. Eu tenho uma mina que tava com arroz no cabelo, cara. Cresço, cara! Dormiu no mato, isso daí, cara. Se ela foi no casamento, filho, aí caiu o arroz. Não foi não, cara. Foi vendo uma festa, tava junto com ele. Ela era noiva, jogaram arroz, né? Arroz cozido, cara. Arroz doce. Nossa. Será que era arroz mesmo ou um... Arroz da grega. Acho que era um sêmen petrificado. Puta, meio grávido. Sóbrios também só pode ser muito chato, cara. Quando todo mundo tá bêbado, né, cara? A gente tá todo mundo dando risada, não sei o quê. Aí fica, às vezes, geralmente é mulher isso, né, cara? Fica com a cara de bosta de lado, assim. Que bosta, meu marido não vai embora, meu namorado não vai embora. Bem, tá com fome. Tá com fome. Ou quando você entra no carro, você faz... Nossa, mas seus amigos são tudo idiota mesmo, né? Cada piada sem graça. E você não cada mete brincadeira a besta. É, aí você tá animado, né? Às vezes você vai achando que a noite vai ser boa, e fala assim... Ah, não, você tá bêbado, né? Vamos embora pra casa dormir. Da puta. Além de te tirar do meio dos seus amigos, que tá muito legal... Empata foda, né? Empata foda. Não vai dar. Porque eu falo assim, não vou dar porque você tá muito bêbado. Eu não gosto de ser bêbado. Tá perdendo vodka, Bart. Eu também dei cerveja. As três que eu trouxe. Não, e aqui. Não. Essa é uma história real. Casa, vai, eu te deixo lá. E tem aqueles sóbrios que ficam zoando os bêbados, tipo aí, tá vendo? Comendo o cu dos bêbados. Não, né? tem sóbrio. Não deve confiar em ninguém que não bebe. Não, cara. Tem sóbrio que gosta de tirar bêbado, ficar fazendo piadinha lá, ficar tirando porque o cara tá enrolando a língua, falando tipo. Apu! Falando igual o aquático, né, cara? É foda isso. Passando rasteira aí. Quando eu tô menos bêbado, geralmente eu tento repreender esse tipo de sóbrio, filho da puta aí também, cara. Vai zoar os bêbados. Quando você ainda tá... Eu até bato nele. Eu tô bêbado demais, fica aí. Oh, God. Hey, Apple! What? Cara, na internet existem duas pragas, mas elas quase que se juntam aí, né? Se misturam, que são... Se tornam uma poderosa. Que são os trolls e os fanboys, cara. Fanboy é um dos seres mais desprezíveis da face da Terra. Explique, cara, para quem não é muito apoiado, internético, explique. O que seria um fanboy. Fanboy é um super cara... Superboy. É fã dos boys. Super, falar em Superboy, o Smallville é muito chato. Boys, né? Smallville é a coisa mais chata. Será que tem fanboy de Smallville, cara? Tem. Nossa! Pelo amor de Deus, é muito todo. Cara do céu. Um fanboy é um cara que gosta de determinado assunto, vamos colocar por exemplo aí. Ou uma menina, no caso, ou uma menina, né? É fã. Gosta, por exemplo, de Smallville. Restart. Gosta de Restart ou de Smallville. E aquilo é a última bolacha do saco. E dá o cu, ninguém entendeu? Gosta. Entendeu? É vida, saco! Falou saco! Ele é puto dele. Entendeu? Nada que você fale, né? Se você saco. Encontrar alguma brecha ou criticar, você é brecha. Altamente... Falou brecha! Ai, caralho! Caralho! Puta que pariu, tá chato mesmo, né, bicho? É chato. Puta. É um cara que defende com unhas e dentes, é uma espécie de fanatismo religioso. Uhum. Entendeu? É, imagina um fanático religioso, só que aí você tira a divindade e coloca o Clark Jack. Kent. O Jack, né, cara? O Jack, o Sawyer, entendeu? O Darth Vader. Nossa, verdade. Saca? O Harry Potter. Darth Vader. O Edward Cullen. Entendeu? Esse é o fanboy, esse é o cara que não tá aberto a críticas. O cara leva pro lado pessoal. Nossa, leva total. É, falou mal do personagem, como se estivesse falando mal de algum familiar. Dele, né? É dele, né? É tipo... Não, entendi, é tipo... Ele sempre acha significados, assim, profundíssimos numa historinha mais besta do mundo. O cara assistiu lá a segunda trilogia do Guerra nos Estrelas, que é uma merda. É o Ataque dos Clones, né? E ele acha coisas incríveis lá, que você não viu ninguém ver, só ele viu. Não é. A interpretação do ator. Eu quero assistir todos os filmes do Guerra nas Estrelas pra ter um motivo pra falar mal, cara. Porque eu não gosto, cara. É chato, cara. Não, é foda assim, que às vezes você assistiu, por exemplo, tá acontecendo muito com Lost isso, principalmente a última temporada. Verdade. A Kate podia morrer, que ela é chata, cara. Sabe, você... A gente tá acostumado. É ela é gostosa, mas deixa de ser chata. Aí, ó, você tá atrapalhando. A gente tá acostumado com toda aquela pegada que tem em Lost. Muito foda, a série muito foda. Mas a pegada. Falou foda. Falou foda também. Mas na sexta temporada, cara, saíram alguns episódios totalmente desprezíveis. E o Ben Linus lá, que foi o fodão em todas as temporadas, nesse ele sumiu, cara. E aí entra um fanboy, porque aí você fala que o episódio não foi bom, aí chove, principalmente no Twitter, de mensagens: ah, você não entendeu. Você não sei o quê. Você não viu que... Lá, você meu, é um cabaço. Sabe, você é um... Você não, é idiota. Filha da puta. Só pra arrombado. Dar uma ideia, se eu falar agora... Você é arrombado. Que foi uma coisa coxambrada pra caralho. Matar o casal coreano lá. Acoxambrado. Acoxambrado. Como é que chama a Jin... Não, o Jin e a Yansan. Yansan não. Yansan é a divindade. Matou o casal lá, foi a coisa mais acoxambrada. Os caras não sabiam o que fazer com o casal mais. Cu de quem? Vamos matar ele. Meu, os fãzinhos de Lost vão achar interpretações super profundas, isso, filosóficas. Não, é uma piração, cara. Vocês ligam meu post de Lost? Eu acho Lost muito da hora, mas 50% do tempo ou eles estão mirando a arma pra alguém ou eles estão sob a mira de uma arma com a mão pro alto. É isso, Lost, cara. Mas se for assim... Você assiste bêbado, Vinícius, então, vai tomar o seu cu. Mas não, se for assim, Cidade de Deus, ou eles estão 50% na favela ou 50% com droga e arma. Isso é um cenário. Uma igreja, né? Não, pega aí. Mas de aluguel é assim também. Mas isso é um cenário. Guerra Copa nas Estrelas, eles estão 50% no espaço, 50% no outro planeta. 50% com espada de luz. Ó, mas primeiro. Um jogo de futebol, 50% de um lado, 50% do outro. Primeiro. Depende, velho. Depende do time que tá atacando lá. Não, mas o outro vai atacar pro outro lado quando vira o tempo. Mas aí se vira, foi igual o Santos Game. É antes de começar o jogo, né? Ah, mas isso não é esse o problema. Não, esse não é o caso. O caso... O significado até, o cara levanta uma sobrancelha na cena X, os caras falam que aquilo muda tudo, porque tem a ver com a mitologia grega, de não sei aonde. Ele pode ter de aparelhagem facial. Porque o problema não tá em Lost, o problema tá nos fanboys, é isso que a gente tá discutindo. A atitude dos fanboys... Não, mas quando eu vejo um episódio e falo que o episódio é uma bosta, é porque o episódio foi uma bosta, não tem nada a ver com o fanboys. Não, mas se um fanboy... Cara, Vinícius. Mas eu vou ter que assistir e vou falar que é uma bosta. Mas Vinícius, é aí que Heroes. Tá. Eu assisti a primeira temporada de Heroes, achei uma bosta, não assisti o resto, tanto é que saiu. Também. A NBC parou. Cancelou. Cara, cancelou. O vilão mais gay. Isso. Então, mas ô, Vinícius, esse é o caso. Eu falei, ó, NBC, não põe. Não Vinícius, põe. Mas esse é o caso. Se você assistir Lost e falar que foi uma bosta, você corre o risco de ser atacado por fanboys. Não aponta o dedo não, hein? Entendeu? Essa que é a questão, entendeu? Quando eu assistia a novela Saramandaia, eu achava... É por isso que eu assisto Cabocla, rapaz. O fanboy, na verdade, é um acéfalo. Ele segue aquilo que os diretores dizem, os comerciais dizem, aquilo que, assim, todo aquele merchan em volta do determinado assunto, ele segue aquilo e não questiona. Ah. E os trackers? Tem convenção de trackers, os caras ficam discutindo o fundamento... Científico, os negócios que aparecem. Isso aí é. Os caras colecionam treco, né? Trackers. O cara tem aquele quartinho cheio de bugiganga lá, que não gosta de jogar. Os caras inventam lá arma desintegradora Acme, põe lá no filme do Star Trek 4. Eles falam, não, mas o fundamento científico da arma, não sei o quê, faz uma convenção em cima daquela merda. Porque assim, o problema do fanboy é que ele não respeita a opinião dos outros. De quem não gosta, né? De quem não gostou de determinada quem parte critica. Lá. Entendeu? Mas agora já... Mas ele mesmo falou que é. É, o vampiro brilha no sol, cara. Não, mas, não, mas São na entrevista dele... Não, é viado. Não, mas na entrevista dele ele falou que não acompanha, não. Não, não, mas filme, eu assisti o filme, teve uma cena do filme que ele falou que era viado, que ninguém percebeu. Viu só? Ele falou, eu sou viado. É um fanboy. Mas tem... O início é fanboy. Tá sendo que eu vi dublado. O fanboy de Crepúsculo, né, cara? Não, mas... Não, mas a viadagem dele justifica pelo aquele... Por ele falar que tem alergia, né? Ao sol. A mulher, né? Não, é verdade. Mas é verdade. É verdade? Ele tem alergia à vagina. É verdade. Ele tem alergia à vagina. Saiu no Globo.com lá. O cara tem alergia à buceta? Mas é, cara. Mas os vão falar que não é isso, cara. Credo, cara. Filosofia de vida do cara. Igual, fanboy, não sei se se aplica a fanboy, se pode ser considerado fanboy, mas é o seguinte, em Londrina... Apareceu um padre chapado e pelado. Lembrando, quanto mais ao sul, mais viado o cara é. Né? É, então. Tudo no sul, Rio aí, do Sul. O padre foi pego e totalmente embriagado, chapadaço. Ah, é, o dos balão, pelado. Do balão. O padre do balão. Que acharam o padre do balão? Acharam ou não? Não. Ele foi parar no sol, né, cara? Não, ele foi parar em Lost. Foi preso plantando um balão bêbado, né, cara? Ele foi até o sol, né, meu? Os caras da Força Aérea lá metralharam ele no ar, não conseguiram. Mas aí o cara foi pego peladão, chapadaço e ainda quis subornar os guardas. E aí? Ele tava pelado, porra. Ele tava cartando o cu. Eu queria dar o cu pro guarda. Ofereceu boga pro guarda. Deve ser. Não, o cara falou. Não, ele tava chapado e falou: não, vamos conversar, eu posso te pagar um outro dia. Te pagar. Bom, aí você fala com ele. Já foi ajoelhando. Aí, cara, apareceram vários católicos falando: não, isso foi armação. Porque tem políticos que roubam e ninguém faz nada. Meu, mas o assunto. Um erro não justifica o outro. Se o cara. Ele tem que pagar pelo que fez. Se não pode ficar peladão e dirigir embriagado, o cara tem que dar o exemplo pros fiéis dele lá, mas o pessoal fala, não, isso é armação não é verdade, não é bem assim. Não, isso aí é querer desviar a atenção. É mais ou menos o que o troll faz na internet, só que o troll, ele gosta de polemizar, ele gosta, na verdade, sim. O troll é o tipo do cara que... Eu quase entrei na comunidade do Berlim, cara, tá tendo uma discussãozinha lá. Ah. De novo? Eu quase entrei lá e falei, mano, larga de ser tonto, ninguém tá vendo essa bosta, vocês vão ficar falando aí, ninguém vai mudar nada. Discussão o bag do é uma bosta, não. Vai tomando seus cu. Não vai me dizer que ainda é por discussão causa do Smoke and the Water. Ah, não, sei lá, é porque um cara criticou até aquela correntinha que você põe a banda lá. O cara abacalhou. Tá, também, aí, esse é o troll, é o não, cara não, que... Não, mas o cara tinha fundamento. Tá, mas geralmente o troll, ele não tá interessado em fazer a bagunça na discussão, ele quer inviabilizar a conversa, sabe? Ou vai acabar por aqui. Ele é um homem de preto, né, cara? Entendeu? Ele quer inviabilizar, não vai rolar conversa aqui porque todo mundo é cuzão, viado. É o dono da bola. Isso aí é o troll, cara, e na internet tá cheio disso aí. Só que é estranho, porque antigamente esse tipo de coisa a gente resolvia no homem a homem, né, cara? Não, e quando começaram a fazer essa trolação aí, eu criei um fake no Orkut. Olá, olá. Eu criei um fake no Orkut e comecei a sacanear todo mundo, assim. É, o Hendrix... Mas não fala o nome. Não posso nome. Falar, mas o Hendrix... Ele criou um fake... Seria uma Tinha muitos adicionados, cara. Tinha mais de 200 negócios. Cara, o Hendrix, ele criou um fake e começou a discutir com um cara sobre direito na comunidade. É, filosofias ele é, qual e direitos, né? Entendeu? Então imagina que isso olha já é que chato. Coisa de não, ocupado, aí né, vai então, é chato. Não, porra, isso aí, eu não fazia, hein, só que eu entrei na brincadeira, o cara levou a sério. Aí entendeu? O que que aconteceu? O Hendrix chegou a ameaçar o cara, porque ele descobriu onde o cara estudava. O cara Mas isso o personagem, não sou o eu. Personagem. É, o personagem. Eu joguei uma notícia, tipo agora assim. Agora você tem o personagem, então. Não, tinha. Porque eu matei ele. Não, porque eu coloquei assim. Aí, cara, eu sei onde você estuda, eu vou te pegar, hein? O cara sumiu da comunidade. O cara saiu do Orkut, entendeu? Porque... Você imagina a foto que o Hendrix foi lá. Cara, era... Não, não posso falar. Vai ser o Kid Bengala. Eu vou te pegar. Cara, você me entendeu, né? Pegar. Cara, mas era engraçado, cara. Eu mandava gente, pro Pernas. Eu vou te pegar, meu amor. Eu lembro vamos que... falar dos tipos de fanboy, né, meu? Tem o Senhor dos Anéis, tem o Senhor dos Anéis, tem o Crepúsculo aí, esse... Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas. Harry Potter. Harry Potter. Lost. Lost. Lost. Tem... Viver a Vida. Ah, de quadrinhos, tem gente que é... Marvel. Tem gente que tem gente que só lê Marvel, tem gente que não lê... Descenautas e... Fizeram até uma música, cara. Marvel. Entendeu? Tem gente... Ah, não vai longe. Tem porque é inimigo, né? Não, ô Vinícius, tem gente... Fã de Beatles. Legião, cara. De Legião, legião. É chato pra caralho. Fã de Perdienta. De Raul Seixas. Esse é o pior, cara. Fã de Perdienta é chato pra caralho. Raul Seixas. Não sei puta que eu pariu. Sabe? É chato pra caralho. Tem outros... Ó, pra você ter uma ideia, tem gente que se diz nintendista e outro se diz ceguista. O que é ceguista? Você tem... Cega. O cara que só vê pelo olho cego, né, cara? Cara, o que esses caras ganham com isso, cara? Não, justamente, cara. É que um partido, né, cara? Cria um partido e as corporações estão pouco se fudendo com isso, muito pelo contrário, estão ganhando. Porque quem faz a polêmica são um bando de idiotas sem ter o que fazer e que provavelmente não tem mulher, né, cara? É isso aí, perna. Fala pra eles aí, meu. Fala os nomes aí, pô. Não, igual esses caras que se diz chanchadeiro, velho. Não. Que? Como é que é? Chanchadeiro. Não, chanchadeiros são legais. Chanchadeiros são pessoas que se... São cultas. São pessoas... Agora eu vou defender porque os chanchadeiros... Não dá nem pra falar o nome, cara. Eles se identificam assim porque... Começa com cedilha. Cara... Chanchadeiros. Ah, os caras... É porque os caras se identificam com a gente. Eles acham O Vinícius tá falando mal, mas ele tem fãs, cara. Ele tem fãs, cara. Eu mando osso tomar no boga, cara. E é tudo no Mega Boga. Ainda. É tudo fanboy que fica atrás dele. Daqui a pouco eu vou ver um cara igual eu na rua, vestindo as roupas que eu sempre uso aí. Não, tem um que tá no pânico, só que ele passa uma tinta prata. Vem, baiano! É, vem, baiano! Fanboy de futebol também é uma desgraça. E o cara entende tudo. Fanboy, né? É. Não, isso aí não é fanboy. Isso é corneteiro. Isso é corneteiro. Isso é velho, né, cara? Isso aí é corintiano. Isso aí é essa coisa daquelas mesas redondas lá. Você sabe o que mata nesse caso do Bart? É aquele assim. No caso do futebol, torcida organizada aqui. Nossa, cara. Puta que pariu. O cara fala assim, nossa, mas o time agora tá não sei o quê. Não, mas em 1900 e não sei o quê. É, por aí. Mas, isso aí na década de 40, com o time... Não, mas o Galo mais bonito do mundo tá lá em Belo Horizonte, capitão mundial do Galo. É, esse aí. Esse entendeu? Aí. Esses que são... Galo que é um pinto grandão, né? Olha, o Vinícius Love Fan. O Vinícius Love Fan. Vai dar um opinião dele. Oh, God. Hey, Apple! What? Chato, cara, é quando tem aquelas pessoas que ficam insistindo com você em alguma coisa que você não quer. Ou que você não gosta. Vai liberar o cu aí, né? E hoje, vai liberar o cu? Não, não tem aquele pessoal que... E hoje o cu? Não. Você não... E o cu agora? Não bebe, não come certas coisas. E a pessoa fala, não, mas o meu tempero, você hoje, vai... Né? É. Nossa, isso é foda mesmo. E aí, cara, meu, você tá na casa da pessoa... Um colega meu, velho. Você não gosta, não, cara. Não gosto de fígado. Mas o meu fígado comeu. Claro que eu não comi o seu. Eu estaria morto. Teve um caso, cara. Não sou um... Teve um caso um que corvo. A pessoa começou a se ofender. E eu não gosto de goiaba, cara. Eu não gosto de goiaba. Goiaba. E a pessoa goiaba. Fez... E aí, tava lá assim... Oba! Minha mãe fez o suco que eu mais gosto, cara. Suco de goiaba. Suco de jatobá. Eu falei, ó, cara. Falei, cara, eu não gosto de goiaba. Jaca. Falei, cara, eu não gosto de goiaba, cara. É. Não, mas a minha mãe fez pra nós, cara. Você vai tomar. Não, cara. Não, mas a minha mãe foi achando lá dentro. Cara, eu não vou tomar. Cara, e aquele. Não, mas vai vendo, vai vendo, vai vendo. Pega na chana, goiaba. Aí, cara. Goiaba moída na moela de chana, né? No beiço da chana, velho. Aí eu vi que eles. O cara ia se ofender. O cara ia se ofender se eu não tomasse lá e tal. Eu falei, bom, sei lá, vou fazer um sacrifício aqui. Eu vou tampar o nariz e vai numa golada só, né, cara? Encheu cara, pois um copo de goiaba. Um copo de meio litro, né? É, um copão, assim. De minhaca, eu peguei, de segurei a respiração e fui. Bebi, cara. Aí, de repente, a mãezinha, a mãezinha do cara lá volta assim... Nossa, ele adora meu suco! Cara, toma mais! Toma mais, cara. Toma, besta! Cara, eu falei, não, não, isso não dá, acontece não dá, também quando, tem, quando você encontra aqueles vegans chatos, né, cara? Porque puta, tem uns... verdade. Puts. Vegetariano, em geral, é chato. Porque, assim, tem uns vegans que come lá os baratos. Vegan não é o chefão do Street Fighter lá, porra? Não. O cara tá falando, não tô entendendo merda nenhuma. O vegan. Os vegetarianos, então, por causa do ignorante aí, né? Do mal aí. Cara, eu fico termo Neandertal, viu? Não, aqueles caras come que... foi. Os caras que vão por opção e faz as coisas na dele e tal ali, beleza. Mas o cara, além de ter essa dieta que ele acha legal, ele fica te forçando e assim, xingando, assim, usando... Filha da puta! Coisa você come carne! Tortura, você, fica usando argumentos assim pra te constranger, entendeu? Cara, como se o alface não tivesse vida, né? Tem uma coisa pra falar pra esses caras, cara. Minha comida, cara, Minha formiga. Eu tenho uma coisa pra falar pra esses caras. Ah, pô! Não, Fala, Gaga de Léo. Depois eu tenho uma... Não, então eu vou falar. Então eu tenho uma coisa pra falar pros vegans. Vai lá pro sertão e fica 10 dias sem comer nada. É. Quero ver. E bota um churrasquinho. Calma, vai pra Nova Zelândia e fica lá 2 anos sem comer ninguém. Foi idiota. Foi mal. Cabaço, meu. Oh, mas sabe, se quiser colocar um rrr na minha voz, pode colocar. Mas um negócio que é desse tipo aí é um rrr. É. O povo que mexe com rrr. Aí é louco, cara. É, aquelas correntes tipo Avon, Avon. É o Marcelo D2, né? Um rrr. Ela é louca, cara. Nossa, reuniões de tapué. É. Cara, e tem aquele Zoom que chega pra você, vamos conhecer a nossa comunidade? É. Que te convida, tipo, isso. Fala, pô, e aí, você está feliz? No Santo Olha. Daime ninguém convida, né? É, então, aí uma vez eu cheguei pro cara e falei assim, ó. De gasto, ninguém convida. Eu vou na tua comunidade. Pra ir na Mariazinha, ninguém chama. Eu vou na tua comunidade, mas você vai ter que dar um rolê comigo também nos lugares que eu vou. É, eu vou na Macumba. O cara, não, mas eu não posso. Eu vou na Macumba. Eu também não posso ir no seu, cara. Por que eu tenho que ir no seu, você não pode ir verdade. Onde eu vou? É verdade, sei. Você falar que mas você vai ter que ir na minha também, o cara não vai. Cara, e... Só porque você é macumbeiro. Tem que fazer troca-troca. Só porque você é macumbeiro, o cara não vai. Não, né? E os tais evangelizadores não estão só nas igrejas. Estão em qualquer tipo de clube, de reunião de pessoas, há esse tipo de pessoa. Os caras querem converter você. É, né? Os caras querem te levar pra lá, não sei pra quê, alguns... A gente até sabe pra quê, mas... Mas pode ser pra outras coisas, mesmo pra... Pra sei comer, lá, você né, não, eu não gosto de Hall Seixas. Cartão de crédito, velho. Gostar Hall Seixas também é legal. O cara quer te levar numa convenção de fãs, ouvir, num tributo ao Hall Seixas. Vai pra puta que pariu. Agora, e aqueles caras que batem na porta, né, cara? Pra evangelizar, pra você ter que espalhar a palavra de Deus. É aqueles um que tem o livrinho despertar. O cara abre o portão da sua casa e bate na porta, né? Tão inconveniente que é, né, Bart? Olha, aqui eles perdem o tempo deles, porque eu não recebo ninguém, nem amigos no domingo de manhã em casa. Se bater na porta... Não, de manhã, nem um dia. Não, esquece. Eu só existo depois do meio-dia. Esquece. É o pessoal que ora, né? Todo mundo que ora é chato. Se a pessoa falar, vou orar, ele é chato. Meu, mas ó, que horário? De hora em hora. Ele aparece de hora em hora. Pessoa normal reza, chato ora. Ô, Vinícius, mas chega lá em Minas Gerais e a mina fala pra você que é pra um orar pra você. Abaixa que as cartas, né? Depois tem o Anar também. O Anar, vaginar. Porque ela resolver lá. O Juvenar. Juvenar eu deixo pro. Ajoelhou, tem que orar, né? Cara, mas assim... que dia mais maldito que eles têm pra chegar na casa da pessoa pra tentar convencer ela de alguma coisa que é o domingo de manhã, porra. E sempre felizões. Eles estão sempre contentes. Assim, né? É. Fala assim, cara, tua vida é uma bosta. Parece cara. Que vai pra excursão pra puteiro, né? É. Não, e eles chegam assim. Não, pior é que eles que dão uma pena. Olha, tenho uma mensagem pra você. Ah, manda no e-mail, por favor. Cai no spam. Cara, teve uma vez... Aqueles caras, como que é? Mormons? Eles pararam assim, ô, oh, legal tua camiseta. Ô, oh, posso ir na tua casa? Meu nome é Walter Mercado. Ah, não. Minha irmã é mormon, cara. Idiota. Ah, manda ela lá em casa, então. Manda ela lá em casa, então, cara. Cabaço. Idiota. Minha irmã é mormon, vai. Cara, teve uma... Morma. É, ela chama Norma. Isso é verdade, a irmã do Bart é uma mormon legal. Norma. É que ela não é praticante, gente. Teve uma vez que eu, passando em frente a uma igreja famosa no Brasil e em alguns países, vocês já sabem qual que é, porque ela é... Parece a terra do Teletubbies, toda verdinha. Assim. Bem... Vamos dizer assim, ela tem todos os países e alguns universo, planetas, em né? Universo, em todo o universo. O cara chegou assim, não, cara, vem aí e tal. Meu amigo! Sábado à noite aí. eles falam igual. Não, né, cara? É incrível. Põe seu copo de cachaça em cima da TV. O cara falou assim, não, nós temos bem, seu Nonô. Nós temos aí um grupo de jovens aí, no sábado à noite, você pode vir aí, ó, enche de mulher aí, cara. Eu falei, como é que é? Enche de mulher. Como é que é, né, cara? Eu queria te chamar assim, cara. Não, vem assim, ó. O Perna com essa cara de velho, um bando de jovens. O Perna é igual aquele cara do Simpson, lá tem apenas 37 anos. Perna, quem nunca viu o Perna parece aquele médico do Simpson. Só que sem a perna esquerda. Puta que pariu. Não, mas eu achei a abordagem do cara bem diferente, né? Porque geralmente o pessoal fala assim, não, vamos, que Deus vai mudar a sua vida. Que, né? É igual, você vai... bem sacana. Mas, tem que mudar, mas porque é do jeito que tá. Isso é igual propaganda do exército. Não vê propaganda do exército? Um monte de mulher lá. Não tem mulher lá. Verdade, cara. Umas minas de shortinho fazendo rapel. É igual. Cara, eu assisti um documentário. Eu assisti um documentário que era mais ou menos isso. É, agora eu não lembro se era daquele do Peter Jackson. Não, era do Peter Jackson, não, do Michael Moore. Calígulas. Não, Religulous. Não, é tem um Religulous também. É um cara Cunilingus. Todo tipo de. Obrano? E é muito bom, muito bom. Não, não, o Perna tava falando do. Edir Macedo. Da tática. Não, tava falando da tática, né? Era a mesma tática igual no. Acho que é Fahrenheit, alguma coisa. 11 de setembro. Lá, que os caras do exército chegam na molecada assim nos Estados Unidos, eles jogando basquete. Ei, garoto, vamos entrar para o exército? Ele, eu não, cara, eu quero jogar basquete. Ah, o David Robinson, ele entrou para o exército e depois virou um grande jogador? Mas eu tenho... Ele escapou de manhã. Mas eu tenho família, depois minha namorada tá grávida. Do ah, é, o fulano de tal, um grande não sei o quê, um grande artista, ele também, a mulher dele estava grávida, não sei o quê, e ele entrou para o exército. Quer dizer, o cara fica táticas, sem saída. Né? É umas táticas que esses chatos usam, cara, que é pra gente, pra fazer a gente perder tempo mesmo, na verdade. E no Paraguai, né? Que o chato chega assim, né, vendendo perfume. Ó, oh, peraí, segura aqui um pouquinho pra mim. Opa, 20 reais? Não. Você segura, né? Você pegou, perdeu a gargantinha, hein? Você acha que o cara vai amarrar o sapato lá e tal? Ele, peraí, segura um pouquinho pra mim. Segura lá, cara. Olha, agora vai comprar? Agora vai comprar? Não pede volta, não pede volta. Mão, né, cara? E aí, se você empurrar o cara... Então, aí vem a polícia. Aí vem a polícia paraguaia e mete o cacete você, cara. Que isso, cara? Então, a orientação lá, a orientação... É que você não pode xingar, empurrar e não pode fazer nada contra eles, que é tipo o folclore deles lá. Folclore, é? Você é filho da puta, você é folclore agora. Então, por isso, né, tipo assim, cara, eles só falam do Gamarra. Tinha um molequinho, lá. Eu tô negando lá mais horas, cara. O Rendi que é muito engraçado. Deixa eu falar, no próximo programa, o Rendi vai ficar atrás. Porque ele vê. Ô, louco, eu vou ficar atrás? Só pra não fugir muito. Ô, louco, Vinícius, eu vou ficar atrás, cara. Só pra não fugir muito. É que você é legal. É que tem uma tática que eu aprendi com o meu primo Vitão de como escapar da Universal ali. Toda vez que eu passava na frente da Universal, vinha o cara, vamos conhecer a igreja aqui, não sei o que. Olha quantos jovens, não sei o que. Toda vez olha que a gente quanto passava boy. Lá. Olha quanto passava amigo. Várias vezes na frente, nem porquê. Era caminho de alguma coisa. A gente sempre passava lá na frente. O cara ficava mentindo. Nossa, pai Vidal, ali é caminho do banco. É o aí quarto uma, seu caminho. Uma lá vez, do cara, Morumbi, o Vitão ali, surtou, cara. Uma vez o Vitão surtou, o cara chegou. Ô, oh, mas vem cá. O Vitão virou. Caralho, tio, eu tô sem minha carteira, não tem dinheiro aqui não, porra. Não vou entrar. Não adianta, eu tô sem dinheiro. Saiu, o cara ficou sem graça. O legal é quando chega os mormons, o testemunho de Jeová na sua casa e bate na porta, você começa a gritar lá de dentro, fazendo um barulho escrito, tipo... Mutaz, né, cara? É. Enche a boca de suco mulher. De abacate e vomita, joga na cara. Coçar o saco e cumprimentar o cara. Pera aí um pouquinho. E aí, beleza? A próxima vez que um passar aí em frente de casa, cara, e eu coincidi de eu ir tomar uma água e tal, porque às 8 da madrugada não é hora de bater na casa Exatamente. De ninguém, né? Vou colocar o Bestial Devastation, oh, cara. The curse is learning. Eu falei assim, toma, chupa essa aí, cara. Porque, meu, ô povo chato, cara. Por que que eles não marcam uma hora, então? Não, mas toda vez que chegou... Sabe por que não marca uma hora? Porque você não vai atender. É, então, toda vez que chegou o testemunho de Jeová... Mormon só foi abordado na rua, nunca bateu em casa. Para mas testemunho de Jeová, toda vez que eles pararam lá em casa, eles perguntaram, você tem um minuto? Eu falei, não tenho, tô ocupado. Ah, mas tô ocupado. Perdi o relógio. Dois passos pra trás, fecha a porta, velho. Se você falar que você não pode sair, eles também não podem entrar na casa. Se não convidar, eles podem. É claro, são vampiros, né, cara? Não, mas aí você põe só metade do corpo, assim. Mas por que você não pode sair? Porque eu não tenho perna. Eu não tenho pernas. Perdi no Vietnã. Você não quer limpar minha bunda? Né? Aproveita que você vai falar comigo, vem limpar minha bunda. É, aí o testemunho de Jeová fala, você tem perna, não tem mão. Não, imagina que da hora, velho. Bateu a testemunha de Jeová, só coloca a cabeça fora da porta, assim, mas tipo, como se tivesse deitado. Me ajuda! Pelo amor de Deus! Me ajuda! Eles estão me devorando! Ai, caralho! Caralho! Oh, God. Hey, Apple! What?